Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Como diria o Chupinto? O Chupinto? Ah, já tá... O Chupapau? Chupinto, caraca. Você conhece a história do Chupinto? Ah, depois você me conta, você tá no 3G. Filha da puta. Tô falando sério, cara. O cara vai gastar o 3G pra contar a história do Chupinto. Porra! Sacanagem! Take down, mano. Porra! Você quer contar, então? É, enfim. Vou contar. Aí fica... Só vi o Giba pulando com as duas mãos pra cima. É, o Tandy, o Giba e o Marcelo Negrão pularam na bola. 7 metros e 15, amigo, de bloqueio. Começando a 157ª edição! O 7ª edição! Aui! É isso aí! Acertou agora? É isso mesmo, esse número chutou. Não, é porque agora eu calculei qual vai ser, assim, meio que de cabeça, pra tentar saber. Será conhecido como a edição Chupinto agora? Conta a história do Chupinto. Não. No final a gente conta a história do Chupinto. É o bônus. A lenda do Chupinto. Quem aguentar até o fim. Essa é a última recomendação do programa. Eu sou Ilapso e nessa semana nós vamos fazer um programa completamente diferentemente igual de todos os que nós fazemos. Vamos fazer um programa de recomendações de coisas afins. Vale tudo. Vale a cerveja que você toma, o lugar onde você imprime suas fotos, o filme que você viu, a série de televisão que você viu, o desenho animado que você tá vendo, o livro que você tá lendo, o gibi que você tá lendo, a buceta que você tá comendo. Vale tudo nesse programa. Eu sou Ilapso. A ordem que tá aparecendo aqui pra mim, porque tem muita gente, o ogro! Tava montando o microfone aqui, desculpa. Ele tá no 3G. Acho que ele tá no 3G, tá na merda. Vai ser essa. Não, tem que ser essa entrada do ogro, já era. Próximo. O ogro que vai na BGS, aquele que não vai na BGS, vai na Velox, que se engloba na internet, o Clerazos. Eu devo ser o único carioca que gostou de São Paulo. Tá certo. Ele que vai no Taiping, o bode. Eu vou recomendar um filme muito gay, cara. Eu sinto vergonha de mim mesmo. Ele que foi na Comic Con, o Daigo. Foi na Comic Con do seu puta. Ai, cara. Ele que vai em Osasco todo dia, o John Rod. É triplo do Brasil. E ele que só vai em Osasco quando tem alguma merda acontecendo, o Cruxê. Tô com fome, dá pro tempo de jantar? Dá tempo. Minha primeira recomendação, então, gastronômica, croissant, presente em vários estados da federação. Ogro vai no Rio Grande do Sul, bode pode ir aqui no Rio, Daigo tem em Minas, o resto aí tem em São Paulo, eu e Clerazzo vamos aqui no Rio. Provavelmente tem algum cachorro quente de croissant em Osasco. Deve ter. Vamos pros e-mails, vai, tchau. Beijo. Tem e-mails essa semana? Sempre tem. E-mails. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu hebdomadário Eu Gosto de Jogos. Eu sou o Ilapso e estou aqui com a Rebeca Lioshi. Oi, gente. E a Debs Lioshi. Que isso, fui promovido na Lioshi. Aí, parei, mano. Não vou conseguir gravar esse e-mail. Uou, poxa vida. Vai ser difícil, cara. Casei. É nóis. É nóis. It's Anjo Fly. É, Rebeca. Oi. Por favor. Não quero ler o primeiro, não. Debs. Ah, não. Não, lê você o primeiro. Não. Que é isso? Quero ler o primeiro, não. Tá bom, tá bem. Fala, Baixo Frente Anos, aqui é o LGP, excelente podcast sobre Tekken, que pra mim está na Santíssima Trindade dos jogos de luta, ao lado de Street Fight e Koffa Fight. Foi um jogo que marcou minha adolescência e de muitos versos nos bares em frente à escola, que sempre trocavam o arcade quando saía um Tekken novo, mas nem sabia que o jogo tinha uma história tão complexa e interessante, nem que havia um King 2 ou um segundo LoL. Já adquiri os antigos Tekkens pra matar a saudade deste ótimo jogo. Vocês acrescentaram muito e me fizeram ter uma visão diferente dele. Vou jogar todos agora, seguindo a história. Parabéns pelo ótimo podcast e finalmente tivemos a volta, em grande estilo, do Maestro Splinter. E espero novos podcasts com jogos de luta. Um abraço a todos. Um abraço pra você, rapaz! Um abraço. Abraço. Abraço. Eu também tô esperando novos podcasts de jogos de luta. Muito tempo que eu peço um sobre Soul Calibur e ninguém me atende. Calma, calma. Calma, Deus é bom e vai te atender. Eu ainda não estou me sentindo completa porque não existe um podcast de Soul Calibur. Então vamos completá-la em breve, tá? Vamos completá-la em breve. Vai lá então, vai. Você mesmo, vai. Tá bom. Então, fala galera do Baixo Frente Soco. Aqui quem fala é o Thales Ribeiro. Vou chamar ele de Tails Ribeiro. Quem fala é o Tails Ribeiro. E ouço vocês há mais ou menos um mês. Porém, esse é o meu primeiro e-mail. E cara, fiquei muito espantado quando o Ilapso falou sobre fliperama que ele jogava, que era no mercado municipal. Percebi na hora que ele era de Duque de Caxias. Duke of Caxias. Afinal, também sou. E apesar de não ter jogado na época lá, joguei muito no fliperama do Shopping Center e na Playtoy. Eu já ia falar na Playboy. Olha só. Opa, tá certo. Na Playtoy do shopping Unigran Rio. Unigran Rio é o nome do shopping? Unigran. Parece nome de universidade, porque, isso. Porque de fato tem uma universidade chamada Unigran Rio. Ah, e tem um shopping anexo a essa universidade. Que na verdade essa universidade era também um colégio, a Associação Fluminense de Educação, era a AF. E era chamado de shopping da AF. Aí virou uma universidade chamada Unigran Rio. E eu nunca soube, na verdade, se o shopping é da universidade ou se ele só é do lado. Eu realmente nunca soube. Mas tem isso mesmo. Tem isso. É aqui do lado. É aqui atravessando 10 minutos aqui de casa andando. Ah, tá. Então tá bom. Aí ele jogava o fliperama no shopping da Unigran Rio. E ele aposta que você lembra desses Ilapsos. Você lembra? Eu lembro, claro. Lembro. Um compadre meu aí, o Kami-sama, que tem até um site aí de Dragon Ball aí, kamisama.com.br. Ele era o rei do pump aí desse shopping da Rio. Lá eu jogava mais, era Capcom vs SNK2, que só tinha lá. Mas é caro, era caro. Shopping recebe claro. É. Tá, ouvindo outros casts, interrogação, vi que você estudou na UFRJ, e ele é calouro lá. Olha só! Daqui a pouco, você tá percebendo, né, como tá evoluindo essa coisa. Daqui a pouco ele vai começar a te stalkear. Então se você vir uma sombra te perseguindo na UFRJ, é o Teus Ribeiro. Vou descobrir que, ou esse é o moleque que falou comigo no ponto de um ônibus, que minha cunhada falou, cara, esse moleque te conhece e do teu site, e tu tá achando que não. Ou deve eu vou descobrir ele. Que ele é um dos moleques novos que estão trabalhando no laboratório lá, porque entrou um monte de calouro lá. E tem até um moleque que fala direto comigo e com o ninja inimigo de Pokémon lá. A gente tá lá trabalhando, aí trabalhando jogando Pokémon, né, obviamente. E aí o moleque, eu cheguei assim, na mesa do ninja inimigo hoje, falei, cara, qual é a natureza boa pra Dratini aí, pra eu cruzar um Dratini aqui com o Ditto? Aí ele falou, cara, pra Dratini eu acho que é melhor o que tem mais ataque e menos special attack. Aí eu falei, e qual é aí? Veio pra mim. Aí o moleque que tava atrás do ninja inimigo, ele falou, pô, cara, tô com a tabela de natureza aqui aberta agora. Só que eu não sou o nome desse moleque, vou perguntar se o nome dele é Thales, porque... Mas aí, Thales, se você quiser fazer estágio lá na FRJ, estiver programando bem, me manda o currículo aí pra mim, que a gente tenta te colocar lá na Copetech. Então, ele falou, ele faz ciência da computação, ele disse que quem sabe ele não vai terminar primeiro que o ninja inimigo, olha aí, só. Eu acho que não, acho que agora, nem tanto, né? Agora acho que não dá agora, mais. Agora acho que não. Aí ele disse que só queria falar dessa coincidência enorme e que o cast continua ótimo, como sempre, continuem com um bom trabalho, e falou. Manda o currículo, falou. Thales, pode stalkear o Lápis lá na UFRJ, a gente deixa. E manda o currículo. Vale a pena, ele é gato. Currículo. Ah, isso realmente, realmente. Obrigado. Manda o currículo com perfuminho. Não sou eu que vou ler o currículo, então manda PDF, tá? Quem quiser. Manda o currículo com foto. Quem for da PRJ e quiser emprego, manda pro Baixo Frente seu currículo aí, mas eu só vou ver PDF. Não manda com foto, não. Não quero saber a cara de ninguém, não. Pô, lembra de menino? Não tem mulher, Debs. Não tem mulher. Não tem. Tá certo. Fala, galera, comunidade Bom Instituto ONG, Associação de Milhares, etc. Baixo Frente Soquete, melhor. Era só aqui, mas era só aqui. Opa! Pela primeira vez aqui, meu nome é Edson, entende? Entende. Ah, entende. Não. Conhecido no mundo de batalhas counter-terroristas virtuais, opa, desafio, como demônio budista. Vou adicionar e vou bater um X1, vou testar lá o CS. Sou de Santos Dumont, Minas Gerais, e ao contrário da maioria daqui, não sou gay e não jogo Halo, tá certo? Olha só. Aqui é uma merda, esse parênteses. KKK. Gostaria primeiro de agradecer por fazer melhor meu retorno do trabalho às sextas-feiras, uma vez que estou atualmente morando no interior do Maranhão. Caralho. Caraca. Caralho. E a obra que estou, termoelétrica, fica a 1h30, mais ou menos, de onde fico e moro. Ah, fala sério, 1h30. Mas não é pinto. Aí, Debs, fala pra ele aí qual é o verdadeiro desafio. Pô, desafio aceito, cara. Tem um desafio, leva 3 horas, quero ver. Quero ver barrar. Achei foda pra caralho a abertura Tiny Turística de vocês. No episódio de Tekken, se não me engano. Jogo que fez parte de minha infância, principalmente os 2 e 3. No Tekken 3, reinava Edwex, bolinha freneticamente para jogar os Paranauê e derrubar geral. Caraca, esse menino tá por dentro. É isso, continuem com o ótimo podcaster para vocês fazerem um maluco perdido no norte do país mais feliz. Valeu, abraço. Abraço. Nossa, Pé, parece o nome de série, né? Um maluco perdido no norte. Tipo, um maluco no pedaço. Ele pode fazer um filme, né? Um curso, talvez. PS, me passa as manhas pra fazer um donate pra vocês aí. Opa, muito olha importante. Só. Baixo frente forever ATT. Olha só, demônio budista. Você realmente tá muito querendo bom. Ajudar a comunidade. Opa, você está praticando um grande conceito do budismo, que é o altruísmo. Olha que legal. Se quiser donar, minha conta é Itaú. Não. Eu mandei passar todas as nossas contas. Eu passei os Paranauê pra ele aí. E quem quiser contribuir com Baixo Frente Soco, fala aí que eu não vou ficar dando minha conta em banco pra todo mundo, né? Que hoje... Nem o meu PayPal, que é o meu e-mail, mas é o que a gente tá usando aí no momento pra fazer os Paranauê bandeira aí. É o que tem pra hoje. É o que tem. O próximo e-mail é do Tristan. Tristan tá sendo meio tristonho. Não, que isso, Tristan? Amigos do BFS, aqui é o Tristan. Gostei muito do podcast sobre jogos de histórias em quadrinhos. Sempre fui fã das duas mídias desde pequeno. Era um dos que me amarrava no... Era um dos que amarrava um pano nas costas e fingia voar depois de ver os filmes do Christopher Reeve. Por falar nisso sobre o Superman de Atari, tem uma coisa que pouca gente sabe. Ele tem final, coisa rara no console. Depois de prender todos os criminosos e reconstruir a ponte, você tem que entrar na cabine telefônica, virar Clark Kent e encontrar a Lois. E isso equivale a zerar o jogo, pois as telas começam a entrar no loop infinito depois disso, ou seja, nada de CG bolado no final. Sobre o jogo do Justiceiro pra arcade, eu ouso dizer que ele é o melhor beat'em up de todos os tempos, na minha opinião. Acho o jogo bem legal, movimentado e as partes de tiro são frenéticas. Pare de apertar o botão e diga adeus à sua ficha. Ele só peca por ter uma trilha sonora não tão boa, mas talvez eu diga isso porque existe Streets of Rage, série que por sinal merecia um cast que vocês não fizeram ainda. Bebs, olha só, Bebs, foi... Com certeza, estamos apoio sendo... muito essa ideia. Estamos sendo cobrados. Pelo final do cast, aparentemente vai ter o 2, e eu gostaria de sugerir para uma possível continuação um game do gênero que estou jogando, .com, e acho que muito bom por vários aspectos. Trata-se de DC Universe Online. Recomendo que joguem e, se precisarem de ajuda lá dentro, procurem o herói Armadura de Deus, criado por este que vos escreve. No mais, o cast ficou ótimo e ficarei no aguardo da continuação. Quando e se ela vier. Abraços e fiquem com Deus. PS, o nome do meu herói no jogo vem de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Foi um trecho da Bíblia que me ajudou muito nesse ano. Eu sei que trecho é esse. É uma parada que fala, tipo assim, vistam a armadura de Deus, pois com ela resistirão as armadilhas do diabo, uma coisa assim. Deve ser esse aí mesmo. Tem um filme que comenta ela também. Abraço pro Armadura de Deus do Tristan aí. Abraço. Fique com Deus. Abraço, Tristan. Bebs, fecha. E fechando essa leitura de e-mails de hoje, prezados integrantes do Baixo Frente Soco. Com o aumento dos jogos multiplayer online, uma evolução na comunidade de jogadores é presenciada dia após dia. Entretanto, talvez fruto dos corujões de Counter-Strike nas LAN House, CSA Counter-Strike, né? Ou não? Alô? Não sei, não. Acho que deve ser, porque se o A do lado do S, né? Deve ter digitado errado só. Quem botou CSA, perdão, né? É o colégio onde o Ninja Inimigo, o Mass Splinter e o Serena Eternidade estudaram. Colégio Santo Agostinho. Tá certo. Então tá bom. São os corujões dos corujões do Colégio Santo Agostinho nas LAN Houses. Surgiu nesse meio o famoso BRBR Ruê, Ruê, Ruê. o estrago à imagem da comunidade brasileira já foi feito, e na verdade existe há bastante tempo. Seria interessante se o BFS fizesse uma edição sobre esse fenômeno bizarro, principalmente devido à presença de muitos jogadores de LoL e WoW. Quem sabe algum dia, né? Então, peraí, olha só, antes de você terminar o e-mail dele. Teve isso no nosso episódio 12 sobre o WoW. Nesse episódio estávamos eu, a Ninja Inimiga, o Ninja Inimigo e o Mestre Splinter. E uma hora, o Ninja Inimigo e o Mestre Splinter ficaram no mínimo 40 minutos discutindo essa coisa do brasileiro no WoW, né, no caso, mas em jogos online no geral. Só que o Ninja Inimigo era muito garoto na época, né? Episódio 12, isso foi em setembro de 2010, cortou essa parte. Mas foi uma discussão excelente, ele foi com medo de parecer que eles estavam brigando na época. E ele cortou. E depois eu fiquei procurando isso, eu procurei aqui nos materiais antigos do Baixo Frente Soul, que não achei, a gente perdeu mesmo. Então assim, eu quero gravar esse episódio, eu tava querendo já há algum tempo, passei a querer mais ainda agora com essas coisas mais recentes aí, né, que andaram ocorrendo. Teve muita repercussão disso há pouco tempo, não sei exatamente, não me lembro mais qual foi o motivo. Mas eu queria que eles dois participassem. Por causa do preço do PlayStation 4. Não, antes um pouco do PlayStation 4. Não é, que aí teve muitos gringos falando, oba, aí não vai ter um mais pouco, prazer. Antes um pouquinho, mas essa coisa do PlayStation catalisou mesmo. Mas eu queria que os dois participassem. E como vocês sabem, a gente tá numa merda aí, não consegue todo mundo gravar. Mas a gente tá pra solucionar isso agora, porque eu descobri, eu arrumei lá na America uma solução muito fácil pra não ter mais esse problema de reunir todo mundo no Skype. Eu comprei um gravador profissional. Então, na primeira oportunidade que a gente tiver aí, eu vou juntar essa turma, o pessoal aqui do Rio, a gente grava coisas ao vivo. Simples assim. E o episódio da rueragem, né? O episódio da rueragem tá pra sair. A gente vai poder fazer, né, no caso. E eu quero muito fazer. E é isso. E aí ele termina o e-mail com um poeminha. Roses are red. Violets are blue. Keep money blocks. All right, report you. Roses are red. Violets are blue. Give me money blocks. All right, report you. I report you. Blocks. Please. Oh, please, né? Blocks. É porque PLC, é o né? Lado do I, aí alguém botou errado uma vez, todo mundo confuso com ele. E onde é que entra esse hino, please? Blocks me lembra um chiclete, tinha um chiclete que chamava Plock. Comi muito. Era muito bom. Tava três mastigados e tava duro. É. Mas tudo bem, que problema não. E o sabor era só assim que você botava na boca, né? Você dava a primeira mordida e o sabor já ia embora. Depois ele ficava com gosto de pote de plástico. Plots. É isso, tivemos aqui eu e Lapso, as meninas, Debs Lioshi e Bebs Lioshi. Debs Lioshi e Bebs Rodrigues estiveram aqui. Diversão da vez! Ogro, que é o primeiro da minha lista aqui. Eu. A primeira foto que eu tô vendo aqui. Recomende qualquer coisa aí pro Baixo Frente Soco. Eu recomendo que vocês vão tomar no... Ah, não, brincadeira, não, isso. Isso não precisa ajudar. Eu vou recomendar webcomics para a galera, porque comics web são uma coisa muito interessante, porque elas têm um espírito similar ao que tu encontra nos jogos indie, porque eles fazem coisas que não são mainstream, que não tem dedo de editor, e o cara faz o que ele quer e foda-se. Essa é a minha história, vai ser desse jeito. E tu encontra coisas muito diferentes, muito legais e muito doentias nas webcomics. A primeira que eu vou recomendar é Kagero. Tá aqui o linkzinho, kagero.org. Cagaram. Basicamente, este mangazinho colorido, desenhado por uma guria que, se tu olha a foto dela, tu não sabe se é guria ou guria, é uma pessoa meio andrógina. É uma webcomic que mistura algo do tipo anime de... Sabe aqueles animes de pessoas que vão parar no mundo de fantasia medieval, mágica, fada, etc? É o Hazard! É o Hazard, mas tu coloca uma parada meio doentia Neil Gaiman em cima, sabe? Olha só. Meio vértigo. Então, por exemplo, o personagem principal é um garoto que é clinicamente esquizofrênico. Tipo, ele não é maluquinho softcore, não. Ele é doido do tipo, tentou arrancar os dedos da mão uma vez com os dentes. E ele vai parar nesse mundo de fantasia medieval, um negócio meio de fadas, tremendamente letal. E, por exemplo, ele já chega lá, começa se fudendo, porque ele fala o nome dele pra um boneco voodoo das trevas lá. E quando os bonecos lá fazem magia com o nome verdadeiro das pessoas, a magia tem muito mais poder. Então tem um esquema meio magia negra envolvido, assim. E quando a coisa começa a apertar, as outras personalidades dele, porque ele é esquizofrênico pra caralho, começam a aflorar. E cada uma dessas personalidades pode ser evil, pode ser boazinha, tem poderes diferentes. Tem um psicopata assassino que usa magia, um cara nobre que é cavaleiro e consegue utilizar uma espada mágica. Não vou dar muitos detalhes assim, mas tipo, é uma leitura que eu tô acompanhando há alguns anos já, essa webcomic. E eu releio ela constantemente, porque é uma história maluca do caralho. Eu tenho que me atualizar algumas vezes, rever algumas coisas, perceber alguns detalhes. Tem algumas camadas bem interessantes nela e o desenho é bonitinho. Então tá aí Kagero Mangá. Eu dei uma olhada então, aqui. Basicamente essa porra é o Legião no mundo de Neverwhere medieval com gente que faz magia com o nome verdadeiro porque é múmia. Cara, ele tipo, não é o Legião, porque o Legião é esquizofrênico pussy, sabe? Esse aqui é esquizofrênico de fazer maluquices. Tipo, ele fala consigo mesmo, ele duvida de si mesmo. Uma coisa que é interessante é que ela usa balões coloridos. Ele usa balões coloridos pra diferenciar qual personalidade dele tá ativa na hora. Algumas vezes ele fala com um balão de uma cor que tu nunca tinha visto antes e de repente tu não veja mais. Olha aí. A espada mágica que ele usa, por exemplo, ele tem que meio que... Ele não segura a espada, ela se projeta na mão dele meio por telecinese. Porque ele não consegue mexer a mão dele, porque ele tem Legião Donovan. É, tipo Donovan, assim, que ele não consegue usar a mão porque ele uma vez teve uma crise de ataque e ele cortou os dedos dele fora e tiveram que implantar de novo. Seu cara, assim, ó, ele é hardcoremente esquizofrênico, sabe? Tipo, ele não é um herói de fantasia como tu vê nas comiczinhas de fantasia normal. Ele é Ele não tá com caralho. Tá com cara nem de ser herói, né? Ele não é um herói. Tipo, é bem interessante mesmo. Eu recomendo a leitura pra... Tá lá só pra tocar o puteiro nesse mundo da fantasia doidinho. Não, eles escolheram um cara esquizofrênico pra ser o herói, sabe? Isso que é engraçado. Ele tem que fazer as paradas do herói e ele sempre se fode por causa disso, ou as pessoas ao redor se fodem porque volta e meia aparece alguma personalidade dele que não é muito benevolente. Qual é a periodicidade do... Você sabe? Completamente aleatória. Algumas vezes fica muito... É, uma periodicidade, foda-se. Sou esquizofrênico quanto protagonista. É, e mas como assim, ó, tem muito capítulo já, eu acho que o cara consegue ler de cabo a rabo por bastante tempo, dá uma leitura bem, bem densa. É, enquanto a gente tava falando, enquanto o Ogro falava disso aqui, eu li quase o primeiro capítulo inteiro, de verdade. Então, realmente, é bem rápido. Dentro, só aproveitar o gancho aqui, dentro dessa aba das webcomics, tem uma que saiu aí recentemente, acho que foi em julho, começou a sair, que é fantástico, e todo mundo que é fã deveria ler, e todo mundo deve ser fã, senão é pussy, que é uma webcomic chamada Back to the Future. Ah! Que eu ouvi falar desse vídeo. É, exatamente. Ah, é aquela que é... sei. Acho aquela que é... essa aí mesmo. Essa aí que você tá pensando. Basicamente, o Eric Stoltz, que foi o cara que seria o Martin McFly originalmente, é o cara que faz o drogado do Pulp Fiction depois, o fornecedor do Vega. Ele ia ser o Martin McFly e acabou não sendo, e aí trocaram o ator. E nisso trocaram a atriz também. A atriz seria aquela que faz a Jen no The Jennifer. Porque ela é alta pra caralho, e o Martin McFly, que foi no final do Michael J. Fox, era um nanico. É uma não, aí tiveram que trocar a atriz também. E aí ela se encontra com o produtor do filme, né? E eles. Bom, pra resumir, eles fodem com o tempo, eles fodem a porra do tempo inteiro, e aí uma bela hora eles voltam pro presente assim, achando que nada tinha mudado, e aí quando eles olham, tava assim, venha ver o novo filme Teen Wolf, com Eric Stoltz, que foi o garoto do basicamente destruíram a carreira do Michael J. Fox. Ou não, né, vai ver, ele nem pegou Parkinson no fim das contas, assim. Caralho! Pegou! E aí, eles deram as duas primeiras edições da webcomic. Descobriram que ele pegou Parkinson porque ele era alérgico a DeLoreans. É tipo isso. Caralho. Deram duas edições da webcomic e ela é muito boa porque ela é feita pra você ler na internet. O tamanho da página é um tamanho de uma tela de computador, não é tamanho ela de... É horizontal. É, então assim, foi muito bem pensado, é muito bem desenhado, é fantasticamente bem desenhado. E as últimas edições não são de graça. Elas são... Você paga $2 e todo esse dinheiro vai pra uma associação que instrui crianças americanas em idade escolar a escreverem. Instrui pra Nossa, legal, cara. Pra escrever. Então, assim, você no final, sim, você paga as 4 últimas edições e ganha as 2 primeiras. Então, você paga $8. Eu não lembro se é 2 ou se é 2,50. É um preço ridículo, assim. É, eu não terminei de ler ainda. Eu mais uma das coisas que eu paguei e não consumi ainda. É, com quase tudo na vida hoje em dia da gente. Mas tá aqui guardado. E vai tudo pra essa associação. Então, você tá dando $10, $8, sei lá, pras crianças serem ensinadas, serem incentivadas a escrever. E isso já vale muito a pena. Então, deu um bom destino aí pros seus R$20. Aquele que você vai comprar um Rumble Bundle repetido, que você vai comprar um Rumble Bundle que você já comprou e esqueceu, lembra que você já comprou um Rumble Bundle e compra aí o Back to the Future. Então, Killer Asus, vai! E aí, eu tenho algumas recomendações aqui que são decorrentes da minha última viagem a São Paulo, onde eu... então, ei, lá vem o terror, lá vem o terror. Porque eu já comecei a tirar o dia pra ser babaca com você, depois eu vou tirar as coisas da minha recomendação da minha última viagem também. Vai começar o cachorro quente de Osasco, fala aí. Opa! Bahamas. Não, o Nirino cara, me levou pra experimentar isso. Cabeça. O Crusher tinha que me levar pra comer essas coisas, não me levou, mas ele me levou na cultura. Aí na cultura eu passei lá na Geek, etc. Porra, realmente, é impressionante. É outro mundo, né, cara? Coisas, outro mundo. Aqui do Rio até fica pálida em comparação. E aí eu achei um livro lá que, cara, sensacional. Comecei a ler durante o SB Games e fui terminar. Na verdade, tô nas últimas 2 páginas, porque a gente teve que começar rápido aqui, achei que ia dar um atraso e ia conseguir terminar. Mas o nome é Arcade Mania, fala sobre o cenário dos arcades japoneses, conta toda a história do glamour daqueles locais, como tudo começou, e ele é dividido em 9 capítulos, né? Quem escreveu foi o Brian Ashcraft, do Kotaku. Ele começa falando primeiro daqueles arcades de garra, né? Que você vai descendo a garra, tem que pegar a pelúcia, depois ele passa pelas máquinas de tirar foto, que foram uma febre. Aquilo no Brasil nem foi tanto, né? Não chegou a ser uma febre que no Japão, que as meninas tinham... Não foram, não. Continua sendo. Essa foto buff aí, porra... Continua sendo. Ainda forte. Aqui é porque não veio. Sim. É porque acho que é turístico até, né? É, aqui teve algumas. É legal que cada capítulo ele fala de alguma personalidade, né? Fala da Crane Games, ele fala de uma mulher que participou até de vídeos instrucionais sobre como você usar aquelas máquinas e pegar melhores prêmios. Que diabo! Fala do Goichi Suda acho que é no Retro Games, que ele fala dos jogos que ele gostava de antigamente, que tem tipo uma meca dos jogos antigos no Japão. Fala do Daigo Mehara no capítulo sobre jogos de luta. Enfim, tem o capítulo dos jogos de ritmo, né, de DDR, fala dos jogos de nave, dos Bullet Hells, jogos de luta, ele fala do Street Fighter 2, fala de como foi a evolução toda dos jogos de aposta, como Mahjong e Pachinko. Tem aqui sobre as máquinas dedicadas, no caso as de tiro, do Afterburner também. Cada uma daquelas tinha uma coisa especial, que diferenciava de todas as outras, desde você sacolejar o jogo no Afterburner, até as armas de Light Gun do Time Crisis, House of the Dead, entre outros. E ele termina com aqueles jogos de carta, né? Que acho que até hoje eles são uma febre no Japão, em que você coleciona as cartas. O que não é febre do Japão, hein? Pois é, lendo esse livro todo, eu percebi uma coisa. Se você tem uma ideia, você não sabe se modinha no Japão pega certo. Fácil. Pega fácil, mas aí você fala, pô, beleza, isso aqui não tá muito forte. Então, por exemplo, nesse aqui daquelas máquinas de photobooth, eles botam uma boy band japonesa pra fazer comercial. É isso. Estoura. O negócio passa a vender absurdamente. O livro é muito bem escrito, ele te dá um... Isso não vai muito longe aqui no Brasil, né, cara? Aqui no Brasil, até o Tony Ramos começou a fazer anúncio da carne Free Boy e começou a vender pra caralho. Ah, mas também a carne Free Boy começou a vender porque foi bem kit a parada, né? Ficou até... Tem o efeito galhofa também. O efeito galhofa ajuda. Bem ou mal ajuda. E esse livro, o Arcade Mania, eu pretendo usar ele mais pra frente em algum outro artigo que eu vier publicar sobre shoot'em ups. Da parte da febre aqui, de como ele ainda é jogado, até das origens, e eu explicando como é que é essa ideia da cultura japonesa. Outro livro que eu tô começando a ler, mas já dei uma folhada, deu pra ver que também é muito bom, é do Bob Shipman, que é um jornalista do... Ah, caramba, aquele site, Descapist. Ele é o Movie Bob. Sim, sim. E fala sobre Super Mario Bros. 3, tanto que o nome é Super Mario Bros. 3, Brick by Brick, em que ele conta a história dele em relação ao jogo, jogo, né, do passado dele, e vai entrando nos pormenores de cada fase do Mario, explicando o funcionamento das mecânicas, dos inimigos, em relação a cada fase, contando como se fosse ele jogando, né, com passagens da vida dele, e dando curiosidade sobre como que tem inimigos que vieram do Super Mario Bros. 2 americano, que é aquele Doki Doki Panic no Japão. E, cara, é muito maneiro, é um livro em letras miúdas, são aproximadamente 200 páginas. Eu comprei no site Fangamer, eu não sabia, eu fui conhecer com aquele Magical Game Time, que é uma série de quadrinhos online, muito bem desenhada, sempre sobre personagens de videogame. Infelizmente eu não posso recomendar a versão impressa porque a Receita Federal reteve e tá taxando como se fosse produto eletrônico. Ah, por isso que eu tava lembrando desse negócio. Você tinha me dito isso. Tá. Então você faz o seguinte, sabe que você pode recorrer, né? Vai mais uma recomendação pra galera que faz muamba. Você sempre pode recorrer da taxação da Receita Federal. Você só não pode pagar. Sim. Se você chegar lá e pagar, você perdeu. Mas se você chegar lá e falar que quer recorrer, a mulher vai te pedir pra entregar o formulário de contestação. Você imprime esse formulário de contestação na internet, tem, você pega, baixa, escreve lá, dá os seus argumentos, imprime o produto na internet onde você comprou, no site que você tenha comprado, pega lá, imprime o invoice do PayPal ou então a transação do cartão de crédito, leva tudo isso lá como prova e aí eles vão liberar. Pra casos assim como do Killerazo, se é um caso estúpido, que é simplesmente que o cara não abriu, que agora eles estão com uma recomendação de não abrir mais as encomendas, de taxar logo. Caralho. O processo de abertura leva muito tempo, o cara tem que abrir, tirar e tem que lacrar de novo, então isso come muito tempo, então eles taxam antes de ver o que é. Então, você pode pedir simplesmente pro cara abrir e falar assim, abre que você vai ver que é um livro. Aí ele vai abrir, vai ver que é um livro e vai te dar zero de taxação, que é o correto. E tem gente que é contra a privatização dos Correios. Isso eu também sou, mas... É um outro assunto. Enfim, eu não sou muito tempo. Porque a culpa não é dos Correios, a culpa é da Receita Federal. Isso aí no Correio... É verdade. É verdade, não, caso... vocês manjam mais do que eu, é verdade. Não, faz senso. Total sentido. Mas total aí, Clerazzo, desculpa te interromper. A minha última recomendação é uma recomendação de gordo, que eu fui na Liberdade num dia lá que tava muito... Tava com tempo livre de manhã. Tinha muito japonês? Cara, na verdade eu me decepcionei porque eu achava que ia ser uma coisa tipo Chinatown, quando eu vi que era... É porque não é mais, né? Não é mais, cara. O problema é isso. A Liberdade não é mais como era antigamente. Porque não tem mais japonês, é porque não sei se foi o Kassab, o Alckmin, o Serra, eles mandaram tirar tudo, né? Então, naquela de não poder outdoor, não pôde mais nada, né? Não pôde mais aquelas faixas que são tipicamente japonesas. E aí fica de recomendação o bolinho de feijão japonês, manju lá, muito bom. Muito bom, gostei mesmo. E é isso aí, cara. Quem é gordinho e tá afim de comer uma parada boa, vai na Liberdade e compra um desse. Eu achei uma merda esse negócio aí. Tem coisa melhor gostar pra se comer na Liberdade. Aqui eu vou falar da nossa brasilidade, bolinho de arroz de baiana, muito melhor do que essa merda. Olha o brasileiro, né, cara? Brasileiro consegue fazer arroz ser melhor que feijão. É incrível. Isso é o Brasil, cara. Isso é o Brasil. Eu não gosto muito de doce japonês porque, tipo, a coisa é pra ser salgada e ele faz doce. Não! Não, mas feijão... Isso é porque tu experimentou doces chineses ainda. Corta isso. Não vou cortar, não. Se fudeu. Vai sair essa porra. Todo mundo vai ver que você é um porco. Bode. Então, vou recomendar um filminho alternativete maneirinho que eu vi esses dias. Olha só, bode. Olha é hipster. Essa fase nova fase da vida. Não, hipster não. Tá feminista, né? Agora o bode. O bode é um homem feminista agora. É. Me afeminado. Antes mas, feminista enfim. Do que um homem feminino. A Fox, assim, lança aqueles filmes merdas do Wolverine, que você financia essa merda, seu filho da puta. É você que financia. É você, Taigo. E ela pega esse dinheiro pra financiar aqueles Fox Searchlight Pictures, que são aqueles filmes alternativetes da Fox, tipo Pequena Miss Sunshine. Todos esses filmes hipsterzinho que você gosta, sabe, que você fala pra impressionar as meninas, é financiado com o dinheiro do Wolverine. Então tem um bom uso, né? O dinheiro do Wolverine acaba indo pra um bom lugar. É o Pequena Miss Sunshine, 500 dias com ela, uma Amélie Poulain aí da vida. Não, né? 500 dias com ela não suporta aquele filme. É um grande filme, um bom filme. Não. Bom, deixa o bote falar qual filme, que a gente tá muito chato. Vai lá. E eu vou falar do filme que se chama Ruby Sparks, que aqui em português, BRBR Lit, com um maravilhoso título, Ruby Sparks, a namorada perfeita. Ai. Mas, enfim, ótimos. A trama do filme é mais ou menos a seguinte, um garoto, assim, no final do high school, escreveu um livro e virou best-seller, o cara... Assim, um garoto juvenil, largando a punheta, virou um dos maiores autores americanos, sabe? Escreveu um clássico. Beleza. E o cara não escreveu mais nada na vida. E quando começa o filme, a gente vê um cara com 30 anos, que vive à sombra do que ele já foi. Assim, as pessoas chamam ele de gênio, mas ele só foi gênio por uma vez, ele não se acha um gênio, sabe? Caraca. Ele tem aquele... Porra, irmão, você tá contando a história de metade dos jogadores de futebol brasileiros, cara. Tipo isso. Pode crer. E o garoto, assim, ele... frequenta psiquiatra, ele tem um cachorro que é tão antissocial quanto ele. Caramba. E aí ele frequenta psiquiatra, ele vai lá, o psiquiatra fala, não, cara, você tem que voltar a escrever, é isso que tu faz, não sei o que lá. E aí o cara entra na neura, que ele tem que voltar a escrever, tem que voltar a escrever, minha vida é uma merda, que ele começa a escrever sobre a namorada perfeita para ele, assim. Menina ruiva, alternativete, pá, vestido romântico, meio arrastão. O cara começa a fantasiar e tal, começa a escrever, e um belo dia, essa menina que ele tanto escrevia aparece na vida dele, se torna uma pessoa real. É, e aí a história do filme é justamente essa. É a trama do cara que escreveu a namorada perfeita e ela aparece. Será que ela é perfeita mesmo? Olha, será só que ele pode controlar a menina? Assim, tem tudo pra ser uma comédia romântica babaca, mas não é. O filme engrena uma hora. Deixa eu falar uma parada, Bod. Peraí, ela é um câncer na cabeça dele? Poderia não sei, ser. Olha só, o Jonathan Dayton, cara, ele copiou um filme brasileiro de 2006 chamado A Mulher Invisível. É isso que eu ia falar agora. Foi isso que ele falou. Um dos irmãos. Luana Piovani, não merece respeito. Isso, Luana Piovani, pelada em alguma cena, só não aparecia nada, né? Uma pena. Eu ia perguntar se algum dos irmãos Melo gravou o filme. É com Dalton ou com Celta? É com Celta. Não, mas o Ruby Sparks. Porque é igual, eu acho que é até isso mesmo, acho que o Celton Mello é um escritor, se não me engano. Não, é publicitário, eu acho. Uma parada dessa, assim, né? E aí ele é casado com a... aquela Maria Luísa Mendonça, eu acho, né, no filme? Não, é a Débora Falabella. É, isso é na série, no filme é outro. Ah, não, vi o filme. É, não perdeu nada, cara. Parece que você fica com o Ruby Sparks aí agora. Eu tava vendo no IMDb aqui, a menina que interpreta a Ruby Sparks é quem é a roteirista do filme. É a roteirista do filme. Eu mandei a foto dela aí. Ela é estranhinha, alternativinha, assim, fetiche e perversão. Fetiche e perversão, cara. Legal, fácil. Categoria da Clarice Falcão. É, exatamente. Olha isso. É assim mesmo. Fala aí a foto que eu quero ver. Fetiche perversão. Fetiche perversão. Gostei, achei bacana. É um bom nome, né? Vamos passar a usar esse termo agora. E o filme Vamos ver se meu 3G aguenta. E o filme é bom, cara. O filme, assim, a trama que tem toda essa premissa de ser uma comédia romântica idiota vira um negócio meio psicológico, assim. O que é perfeito mesmo. Apesar de ter as premissas de comédia romântica, Meg Ryan, o filme é bom, cara. Assim. Nossa! Sério? Colocou Meg Ryan isso, na parada, virou. Cara, mandou Meg Ryan, cara. Putz. Vale Meg Ryan. E a loucura do filme fica muito boa, que fica a loucura do cara achando que criou a menina. Será que ela é real? Será que ela é real mesmo? Eu posso manipular essa relação? Eu sei o que é perfeito de fato. Rola um Deus Ex Machina, tudo isso, enfim. É muito bom o filme. Surpreende. Vale a pena. Pode. Eu pegaria carona nesse seu filme e recomendaria um outro aí. Mulher Nota 1000. Eu achei que você ia falar Mais Estranho Que a Ficção. Não. Mulher Nota 1000, que os caras criam a mulher lá selecionando as partes de Playboy, não era? O cara recortava da Playboy Hustler. Escaneiam tudo num XT com monitor tela verde. Isso. E só falam de mulher de verdade. Aqui é uma database de governo e botam poder no troço. E lança a Kelly LeBrock lá. É, e o máximo que eles conseguem é a Kelly LeBrock. Parabéns ao orçamento do filme aí. É isso aí. Só conseguiu a Kelly LeBrock. Mas pelo menos é antes dela apanhar do mexendo do Steven Seagal. Tá, mas ela tinha um rosto bonito na época. Ela era fezinha na época, cara. Ela não era ciborgue, não. A época não ajudava, né? Porque todas as mulheres, por mais bonitas que fossem naquela época dos anos 80, eram feias, né? Porque tinha aquele cabelo horroroso, aquelas roupas ridículas que colavam no corpo inteiro. Não, pivoto. Eu troco uma mulher fruta malhada, mais forte que eu. Eu também troco. Por uma gostosa dos anos 80 com cabelão de poodle a qualquer momento. Eu também troco. Também troco tranquilamente. Não, cabelo não curte cyborg não, cara. Ainda mais com aquelas calças de ginástica. Puta que pariu. A Kelly LeBrock, nessa época, ela parecia aquela... Acho que é... Julia Parre, não sei. Aquela que faz o Mad Men. Ah, aquela mulher sensacional. É, sim. Não é isso, é Julia Parre, uma coisa assim. Eu não lembro o nome dela. É a que faz a... Eu não vou falar. A mulher do... Não fala, que é spoiler. Mas é isso aí mesmo, é isso aí que o Pat falou. O que tá acontecendo com o Mad Men agora? Hoje tá... É isso aí. Deixa eu fazer uma segunda recomendação agora, que daqui a pouco o Diego me recrutou pra gravar um objection aqui. Okay. A segunda webcomic que eu vou recomendar, que é entre os fãs de webcomics, o supra-sumo das melhores webcomics, eu estou incluso nessa, é Slug Freelance, linkei aí. É meio complicado dizer sobre o que Slug Freelance é, mais ou menos sobre o que é complicado dizer sobre o que é Seinfeld, porque na verdade são 13 anos de webcomic com publicação quase diária. Seinfeld é aquele episódio que a Elaine conhece o presidente da NBC, eles falam sobre o que é Seinfeld. It's about nothing! Nothing! É uma série que não fala sobre nada. Sobre nada. Mas basicamente o Slug Freelance, os dois protagonistas são um web designer e um cientista maluco que divide um apartamento. E basicamente eles têm aventuras, seja no espaço, enfrentando alienígenas, eles vão pra dimensões abissais enfrentar demônios, ou tem mutantes ou super-heróis, tipo. É uma salada de mistura de todo tipo de ficção científica e magia e coisa absurda que tem. O interessante dela é que ela tem publicação diária, e o cara constrói histórias de maneira muito interessante com isso, porque algumas vezes ele puxa algo que ele constrói ao longo dos anos, ele faz alguma referência que tu não dá muita bola, e alguns anos depois aquilo volta como algo mais importante, ou então até da época do ano influenciando a publicação da comic. Então, enquanto eu acompanhava regularmente por muitos anos, os personagens moravam numa casa que vinha no Halloween um demônio da dimensão da dor tentar matar todo mundo que tava lá. Então imagina como isso influenciaria no momento que eles estavam querendo fazer uma festa de Halloween na casa ou coisa do tipo, né? Ou então, todos os feriados aparecia um coelho da Páscoa, diferente, tu não entendia muito porquê. Aí tu vai entender que existia toda uma lógica, uma mitologia dos feriados, coelho da Páscoa, Papai Noel, a marmota, etc. Tipo aquele... Tem filme dos Guardiões, não era? Que era com os carinhas dos feriados também. Ah, é, o Origem dos Guardiões. Como se fossem avatares. Isso, como se fossem avatares ali daquele mundo. E o coelho do protagonista, que é um animalzinho falante, como os webcomics de sucesso precisam de um animal falante, ele conseguiu um também. Só que ele é um cara meio marginal, assim. Tipo, tu vê na logotipo do site, tá um coelhinho com canivete ali, com chifre, ele é malvado. Ele é fofinho, mas criminoso. Então ele tinha uma treta com o Papai Noel todo ano, todo Natal ele tentava matar o Papai Noel, tu não entendia por quê. Também foi uma coisa que ao longo dos anos o cara foi construindo e depois explicou. E ele construiu algumas sagas que estão, sem exagero nenhum, no top 3 de melhores comics que eu li, cara. O Pete, que é o autor da comic, ele é muito bom. E esse formato de publicação diária, essa construção que ele faz, é um negócio muito diferente do que tu tem em publicações normais de revistinha, formato fechado. E infelizmente faz uns 3 ou 4 anos que eu não acompanho, já tem comic pra caralho pra mim voltar a ler. Sempre vou lá voltar. Não, é exato, um por dia, cara. E eu sempre falo, não, agora eu consigo voltar, porque quando tu acompanha diariamente, ela te dá um outro sabor, entendeu? Porque é uma tirinha diária, todo dia tu tem uma punchline diferente, então não é uma história que tu vê só uma página, ela fica descontínua, sabe? É um formato bem interessante pra fazer essa publicação de webcomic, e eu sou fã e eu recomendo pra todo mundo que quer acompanhar. Tipo, 13 anos de tirinha é muita coisa pra ler. Não, 16 anos de tirinha. É, 13 tinha quando você parou, né? É, 13 tinha quando eu parei. E aí tu vê coisas do tipo, os caras fazendo piadas, sei lá, com Windows 95. O Thor, que é o personagem principal, ele teve PlayStation 2, Vita, PlayStation 3. Então tu vê todas essas coisas temporalmente na tirinha, cara. Porque ela se passa em tempo real, os personagens envelhecem e tudo mais. Eu acho ela muito legal. E tem algumas sagas que realmente vale muito a pena acompanhar, que são muito bem escritas. Mas, ô, tem tudo no site? Tudo no site. Cacete, né? Tudo no site. Eu recomendo, se tu for começar a ler e começar quiser começar do início, tu pode fazer a visualização semanal, daí tu vê uma página com todas as tirinhas da semana ali. Ou então, tem uma parte do site que são recomendações, que aí tu pega algumas sagas fechadinhas, entendeu? Que aí tu não acompanha todos os fillers ou coisas ali que tem diariamente no site. Daí pode ser interessante pra tu pegar gosto pela coisa, ver se o estilo que o cara escreve é pra ti, se tu curte aquilo ali, porque acompanhar isso diariamente é muito legal. Eu espero algum dia poder tirar o atraso dessas comics e voltar a acompanhar ali. Cara, mas essas webcomics que são diárias, ou você faz igual, sei lá, ir pra academia, que você ou faz todo dia ou você não faz, não dá pra fazer uma vez por semana, ou não, não dá. É complicado, cara. Tapa na cara gratuito, hein, Pivoto? Desnecessário. No meu mundo, enfim. Porque teve uma época que eu lia, eu ia falar Seinfeld, eu lia Gilbert todo dia, rigorosamente todo dia. Eu acordava, e nessa época eu ia pra academia todo dia também, né? Então eu tinha uma rotina. Eu acordava, lia Gilbert tomando café, que é uma coisa idiota, você lê Gilbert em 15 segundos, e ia pra academia, fazia musculação, pedalava, voltava, ia pro trabalho, bababá. Nessa época eu era mais saudável e lia Gilbert. Hoje em dia eu nem faço uma coisa, nem faço outra direito. É complicado, cara. Esse tipo de coisa assim você tem que colocar na sua rotina, senão você perde. Gilbert eu recebia por e-mail, eles pararam de mandar, então eu parei de acompanhar, mas ainda é uma coisa que, tipo, não tem nenhum arco nem nada. Tu lê a tirinha e fechou, entendeu? Pois é. Aqui eu tenho que chegar quatro anos menos, tirinha, né, pra voltar a ler. Mais ou menos, às vezes você pega alguma semana que uns três dias são coisas, por exemplo, uma viagem pra Eubônia, aí ele tá lá naquele lamaçal da Eubônia. São coisas mais, menos formais, né? Mas é rápido, né? E até porque Gilbert, ele, se você em um dia for ler, você lê realmente todas da semana, né? Tranquilo, só do domingo, uh-huh. Um pouco maior, mas... Pequenininho? Bem pequeno. Agora, essas coisas que tem frequência diária, realmente a gente acaba ficando complicado de acompanhar, né? Mangá que é semanal, quando você vai ver, você... mangá que é semanal, às vezes você... Ah, não, vou esperar acumular um pouquinho aqui. Mangá é gibi, né? Naruto! Toda semana tem um gibi saindo. Pois é, e aí quando eu fui ver, eu falei, ah, não, vou esperar acumular um pouco de One Piece. Quando eu vi, tinha 120 capítulos, assim, tinha só 2 anos. Eu falei, tem 2 anos que eu não leio One Piece, e agora? E aí é foda. Deixar acumular, cara, entretenimento, trabalho, é tudo complicado, assim, É verdade. Mas, pô, boa dica, cara. Eu gostei mesmo. Achei a ideia da coisa é muito boa. Essas gibi, de forma geral, quando é autoral, realmente é muito melhor, cara. É porque o cara não tem impressão de editor, ele publica o que ele quer. Pois. E no caso, o cara tem uma legião de fãs que acompanha isso, compra produtos e assina, porque tem conteúdo exclusivo pra assinante e tal. Mantém o trabalho do cara do jeito que ele quer, entendeu? É bem autoral e é interessante isso de ler. Depois eu comecei a ler algumas coisas mais autorais, até que publicaram em álbuns mesmo. O último que eu li foi o Fan Home, eu li no avião, quando a gente viajou agora, e daquela Alison Bechdel. E eu tô lendo cada umas coisas assim, autorais, e eu tô perdendo cada vez mais a vontade de voltar a ler gibi de super-herói, cara, porque é tanto editor em cima que é mais fácil, sei lá, esperar sair uma saga dessa aí que mude a porra toda, que zere a cronologia toda, e você volta a ler quando você quiser. Eu tô esperando voltar a ser o que era antes. Aí, eu vou fazer igual o Joe Rod. DC, eu tô esperando voltar a ser o que era antes, porque vai voltar a qualquer momento. Cara, eu acho que Joe Rod, eu acho melhor você sair dessa, cara. Volta não. Eu entrei nessa pilha com o Homem-Aranha. Eu falei, vou esperar voltar ao normal Homem-Aranha, que eu volto a ler. Já tem 5 anos, sei lá, 6 anos. Então não leio mais, porque... Porque o que eu tava acompanhando era o Lanterna Verde. Lê Terra 2, porra. Lê Aquaman. Lê o que é bom. Lê Mulher Maravilha. Caralho, Aquaman, não, cara. O problema de você ler o que é bom é que o que é bom muda a cada 6 meses. Não. Aquaman tá bom há 2 anos. Tudo bem, e tá, agora que parece que vai ter. Tudo bem. É uma exceção. E, porra... Assim, recomendação. Não leiam HQs da linha regular. Por favor, não leiam. Essa é a recomendação do dia. Tchau. Mas e aí, Daigo, passa a sua comenda aí. Minha vez? Bom, eu pensei bem sobre o que recomendar. Vai recomendar gibi da linha regular, só pra trollar o boss. Não. Aquaman. Aliás, eu vou recomendar Aquaman. Isso aí, tem 3 recomendações que eu vou fazer. A primeira, a editora HQM, HQ+, eu não sei qual é a sigla deles. Maniacs. HQ Maniacs, aqueles caras que lançam Walk Dead. HQM, não é? HQM, os caras que lançam Walk Dead, alguns meses atrás eles me fizeram um favor primordial, que foi começar a lançar os quadrinhos da nova editora Valiant aqui no Brasil, capitaneados pelo sensacional, fodão e famoso X-Men Manowar, que ninguém aqui conhece, provavelmente. Eu conheço de nome por causa do jogo, e eu li a Show Manowar quando eu era moleque. Show Manowar. É um cara que não gosta de Eric Adams, né? É bem isso. De atacante aéreo. Toca Battle Hymn agora na lista 3. É, tipo isso. X-Men Manowar tá saindo aqui no Brasil, tá num formatão bem grande, tá? São 3 edições, mas as Valiant tem mais páginas. Aí tá saindo 8,90, o negócio tem quase 100 páginas aqui. É um precinho até camarada, considerando o papel que eles usam, tal, galeria de capas, entrevistas de vez em quando. É um material bacana que tá rolando. Aí o que, que é X-Men Manowar, o que, que é Bloodshot, o que, que é Harbinger? Os 3 títulos estão dentro da revista. X-Men Manowar, em miúdos, é o Conan Visigodo com armadura espacial que mata as pessoas. Ele foi capturado na época lá onde ele tava em guerra com o Império Romano. Passaram 1600 anos, ele se livra e ele volta pra Terra pra descobrir que já não existe mais o Império Visigodo, já não existe nem o Império Romano do jeito que ele lembrava. Aí o que, que ele vai fazer? Pô, ele tá procurando um sentido na vida dele, enquanto um monte de gente quer armadura de qualquer maneira de volta. A segunda publicação na revista Bloodshot, que é meio genericão. Um super soldado nanotech, bem Metal Gear Solid assim, brancão, com a mancha vermelha no peito, que é capaz de se recuperar de qualquer dano que ele tome. Nunca vimos isso. É, também nunca vimos. O grande diferencial de Bloodshot é que ele acha que ele é uma pessoa, quando na verdade ele é feito de várias. E ele tem tipo um hub de memórias. Ele é o super soldado nota 1000, né? É, ele é feito de várias pessoas. Assim, várias pessoas morreram pra se tornar o que é o Bloodshot. E ele tem um hub de memórias acessáveis que o governo usa pra manter ele sob controle. Sempre vai ter uma pessoa que ele precisa vingar, sempre vai ter uma família pra qual ele vai voltar. Eles mantêm ele sempre motivado do jeito mais cretino possível. Né, as motivações devem rodar vários filmes de brucutu dos anos 80. Ah, porra, na primeira edição já tem um monte de referência ao Schwarzenegger, na segunda tem o Chuck Norris e por aí vai. Tem até o Bronson. Sempre é vingança, então, né, cara? Quando entrar no Charles Bronson, ele vai entrar num ciclo sem fim de vingar a namorada gostosa peituda ali. A namorada que morreu no filme anterior. Ou a filha dele que foi estuprada, sei lá, 3 vezes. Coitada da filha do Charles Bronson. Coitada da menina. O terceiro título é o mais metafísico dos 3, que é Harbinger, que conta sobre uma escola de líderes mundiais. Tem um cara com superpoderes mentais chamado Toyo Harada, que ele procura pelo mundo inteiro, com a ajuda de um monge, de vários outros sensitivos, de outros tecnólogos, pessoas com potencial de evolução na raça humana. Aí ele fica intrigado com a mais nova descoberta dele, que é um moleque americano cretino chamado Peter Stanchek, que já foi previsto por um dos monges que anda com ele, o Monge que Sangra, que nome bonito, que é o cara que vai destruir o mundo. Aí o Toyo Harada pensa, eu preciso desse menino do meu lado, eu preciso guiar ele, eu preciso moldar ele. Mas o Peter Stanchek é um menino cretino, white trash, que não quer ser moldado e já pensou várias vezes em destruir o mundo. E tá saindo mensalmente. Mensalmente já tá na edição 5. Dá pra buscar, a HQM tem serviço de números atrasados pela internet, ou então você compra na Comics, pega aquele fretezinho amigo. Aliás, não pega frete, tem isso, pode até ter desconto. Tá ganhando dinheiro da Comics ou da... Não, é porque eu compro com eles. Porque não sai por conta de autorização aqui, eu pego com eles. Não sai errado, não. A ver que eu recomendei comics gratuitas, hein? Olha só. Coisa boa. Sem comissão. Todo mundo aqui fazendo recomendações de graça. Daigo tá... Sei não, hein? O Ogro que é da área Tech de Exatas fazendo recomendação gratuita e o Daigo que é da área de Humanas fazendo recomendação paga. Este mundo está... Eu sou um mercenário. Não, eu tô só mostrando meios pra você chegar no negócio. Então, você faz o que a maioria das pessoas vai fazer, que é baixar scan. Ainda assim, é um material muito bom, eu recomendo. Sai bem fora da norma do super-herói normal mesmo, porque ninguém ali tem moral nenhuma. É meio reconstrução nos 90, mas é feito do jeito direito. É feito com um storyline bacaninho, um desenho muito bom. Aliás, tirando o Harbinger, o desenho de Harbinger é meio ruim. É que o X-Woman War, ele saiu nos anos 90, né? Foi criado nos anos 90, né? Não, na verdade, não. Ele de antes. Esse X-Woman War era daquele joguinho de PSX? Aquele que tocou o Homem de Ferro porque sim? É. Ele é Arik da Dacia, o príncipe dos Visigodos. E o tocou o Homem de Ferro porque sim, é ótimo. Ah, pô, porra, pra que que tem que juntar? Ah, nós dois possuímos armaduras legais. O Stark é um Yuppie safado e a Eric da Dacia é um bárbaro visigodo que tá fora do tempo dele. Cara, mas o melhor amigo do Tony Stark é um deus nórdico. Não, o melhor amigo dele é um piloto preto do Harlem. É, não confundir com a interpretação dele no... No Ultimate, no universo Ultimate, ele e o Thor são lado a lado. É verdade. O parceiro dele é o Thor. Agora é o Patriota de Ferro. Enfim, já deu um spoiler mesmo. Hora da segunda recomendação. A segunda recomendação ainda não é que vai encher o saco do bode. É uma série de TV. A caninha acabou de estrear. É, tá passando na Sony aqui no Brasil, se eu não me engano. É The Blacklist. Ei, gente. Olha só. Agents of... Olha só. Never trust a criminal. Cara, a gente 15 dias vendo essa propaganda perseguindo a gente, cara. A coisa que eu mais vi em Nova York foi o James Spader. Caralho. O James Spader careca, né? Tá todo fudido. Ele tá com aquele chapéu na Vou junto com o Taigo aí, que eu tô acompanhando também, cara. Tô impressionado. Blacklist é o quê? Blacklist é uma série de espionagem mais recente, com James Spader interpretando o que chamam na série de o concierge do crime. Raymond Reddington. E concierge é uma palavra que deixa o pivoto nervoso. Concierge. É. Pô, no meu trampo tem trampo de concierge. Tem, caralho? Putz, eu queria ser. Trabalha pra máfia, tio Rod? Ser concierge. Pô, aí eu não sei. Porque não é do meu trampo, entendeu? Mas eu tem lá. Eu queria ser pago. Não, eu queria ser pago pra dizer, porra, eu sou um concierge. Que coisa bonita. Um belo dia ele chega no escritório da CIA e se entrega. Assim, de graça, de boa. Enquanto a menina tá lá vendo quem ele é no sistema, ele simplesmente já vai pra frente, assim, do saguão e se ajoelha, põe a malinha dele do lado, põe a mãozinha atrás da cabeça. E o povo todo assustado, que é isso? Pra que esse cara se entregou e tal? Aí ele fala que ele tem como entregar um cara que a CIA nem sabia que ainda tava vivo e tá tramando uma merda. Só que daquele ponto ele fala que ele só vai trabalhar ao lado de uma profilerzinha, de uma fazedora de perfil novata que tá no primeiro dia dela. Aí é que começa a putaria, porque ele começa Mas a manipular. Ele tem algum motivo pra escolher, ou porque ele trust no one e ele acha que a novata tem, é... Tem motivo, só não, que tem ainda motivos, não... Tem motivos, só que ele não quer dizer. E tipo, se ele fizer isso, ele mata a série também agora. Sim, cara, ele sabe de tudo. Tudo é calculado. É, tipo isso também. Ele é foda, ele manipula todo mundo, ele faz coisas absurdas de dentro da cadeia, ele conseguiu fazer a CIA botar nele um chip de vigília pra ele mesmo não se fuder, ele poder ficar nos melhores hotéis. É um bom vivan filho da puta esse James Spader, com aquela careca lustrosa, bonita, e aquela voz bizarra de que eu não sei de onde é que ele tirou, porque ele nunca teve aquela voz bizarra. Da garganta. Uma garganta tripla, né? Opa. Tem umas três gargantas ali ressonando pra fazer aquela voz. Cara, isso me lembra um filme, hein? É, a gente fala desse filme aí depois. Oi, alguém vai recomendar? A impressão que eu tenho vendo Blacklist é que o James Spader tá se divertindo horrores, cara. Tá se divertindo muito fazendo personagem, cara. Não, acho que ele voltou pra TV só pra fazer um troço nervoso daquele. Caralho, o James Spader tá careca. Sim. Tá com a careca lustrosa fortíssima. Faz anos que eu não vejo esse cara fazendo alguma coisa. Nem Boston Legal, você viu? Ele fez Boston Legal era maneiro. Ele tinha um penteadinho na frente da careca. Ele fez The Office aí há pouco tempo também. Robert Cabelo pra cima de maluco. Eu não cheguei a ver a série, mas uma coisa que eu reparei é que esses atores de filmes tal que meio que caiu entre aspas no ostracismo estão se reencontrando em série, né? Não, já tem um tempo isso já, aliás. Ele é um cara que mantém um equilíbrio. Ele pode tanto ir pro cinema fazer uma trecheira, quanto ele pode ir pra TV fazer um Blacklist da vida. É, então. Isso que é legal. Mas, cara, eu não tenho muita paciência pra ver série, cara. Não sei porquê. Eu tento, cara. Seja uma hora na frente da TV, né? É, eu juro que eu tento, mas... Tem que ter regularidade. A não ser que se você deixar... Não, é periodicidade é meio foda, mas se você deixar acumular, é foda. Você vai gastar, tipo, 6 horas pra recuperar o tempo perdido. É, foi o que aconteceu com Game of Thrones, por exemplo. Eu comecei a assistir e eu tava lendo o livro. Aí eu parei no sexto capítulo, terminado de ler o livro. Aí eu tô lendo só os livros. Vê cara, os livros são melhores. Diferente do Joe Rod, eu gosto muito do formato, cara, de seriado americano. Eu acho bacana 24 episódios por ano. Você não. Eu não fico ansioso. 24 não. Série de 24 episódios tem que ter muito culhão, cara. Tem 23 episódios e olha lá pra não enrolar muito. Cara, eu tô falando de canal aberto, né? Porque Blacklist, por exemplo, é canal aberto. Vai ter 22, né? Mas maioria de canal fechado que tem 22 episódios de 45 minutos. 22 a 24, a chance de dar merda é muito grande, cara. Tu tem que ter muita história pra contar 24 episódios. É o que destrói todas as séries. É tipo aquela série da temporada passada que vai voltar, mas vai voltar meio torto, que é aquele The Following, que o final foi meio... Não. 24 capítulos é Evangelion, no final, parabéns. Fala essa porra não. Parabéns. Jorot, parabéns. Por que você tá fazendo isso, cara? Eu te chamo aqui com o maior carinho pra participar do nosso podcast e você... cara, desculpa, eu não sabia por que... Por que fazer isso, Jorot? Por que faz isso, Jorot? Eu não sabia que era assunto proibido, cara. Ah, então aproveita esse né, se recompõe aí e faz a sua recomendação, então. Vou recomendar um livro, não é o Game of Thrones, porque eu tô lendo o quinto livro ainda, eu posso dar vários spoilers da série, mas eu não vou fazer isso. Eu não li o quinto livro e eu posso dar spoiler dele também. Eu tô ligado. O Castro já te deu vários, né? Então cuidado comigo. Eu li o quinto, beleza. Vou dar spoiler aqui. Opa, vamos lá. Não, obrigado. Eu vou recomendar um livro do meu autor favorito de todos os tempos. Todos. Que é o Bernard Cornwell. Muito bom, hein? Porra, cara. Puta que pariu. Eu vou recomendar o básico de Bernard Cornwell. Se você quer conhecer o cara, leia a trilogia do Arthur. A trilogia do Arthur. Eu acho o básico pra conhecer ele também. É que eu releio... Você jogar o Arqueiro. É que o Arqueiro é a única coisa que eu concordei 100% com os caras do Jovem Nerd. Foi quando lá no podcast 17 de Black Rome passou, que eles falaram que o Arqueiro é muito louco, o segundo é legal e o terceiro é não legal. Eles resumiram não assim, legal. Não legal. E o Arthur não, assim, eu poderia recomendar as Crônicas Saxônicas, mas é legal você ler primeiro o Arthur e depois você partir pras Crônicas Saxônicas. Que aí vai ser da hora, porque é meio cronológico e tal. Ao contrário do George Martin, que vai morrer e não vai terminar de escrever Game of Thrones, isso é óbvio, isso é sabido. Isso é fato. Você fala, ele vai morrer e não vai terminar de escrever. Isso aí, assim, que é o pessoal que leu, o Wheel of Time sabe que esses caras que demoram pra escrever geralmente não se cuidam, morrem e não terminam, né? É, Wheel of Time, Bastards. O cara do Bastards já morreu. O cara do Bastards morreu, né? Eu nem lembrava disso. O cara do Bastards morreu também. Teve isso. E a autora da Nana desistiu de Nana, não vai mais continuar. Eu ia falar também. Ah, é? Porra, ela safada. Mas aí a gente não lê essas coisas. Aliás, o Crush lê, né? Nana é bom. Despacido do preconceito. Ninguém é viado porque ele é nana. É viado por outras coisas. Porque ele é nana, não. Porque dá o que dá bom, onda. Opa. Por aí, como o Dago e o Bayer estão sabendo legal o motivo. Mas o. Mas tem uma coisa também. Do meu Mega Man Zero, sabe? Que alguém tava querendo dar o toba pelo já Mega comprei, Man Zero. Já comprei. Se fudeu. Isso. Outra coisa do Cornel também, que ele não termina nunca de fazer, mas também é sempre espalhado por aí, é o Sharp. Mas o Sharp tem os filmes. Tem uns 20 filmes. É uma série de filmes, né? E o Sharp nos filmes é feito pelo Xambin, que é o cara que fez Senhor dos Anéis, do George Martin, é o cara dos escritores de fantasia aí. Ou seja, você já sabe como vai acabar o Sharp. Já sabe que no final o Sharp vai morrer, né? Meio errado isso. Que até como vilão de James Bond, ele morreu e morreu bonito. Ele morre em todos, cara. Ele não fica vivo em uma. Mas falando a morte dele é bonita. Né? Mas falando das crônicas de Arthur em si, o Cornwell, ele é um historiador que escreve. Faz fantasia fantástica com histórico, né? Então, as crônicas de Arthur, ele pega descobertas arqueológicas históricas da época do Arthur, que seria a época do Arthur, e ele constrói toda a história. Então, pra quem não conhece, tá acostumado com a história mais clássica, daquele filme Excalibur, das Brumas de Avalon, essas coisas assim, pela visão do Arthur, já começa que Arthur não era rei, pela visão de Cornwell, né? Arthur não era rei, né? Essa, só pra você já ter uma ideia. É a visão mais bem aceita, inclusive, hoje em dia, por historiadores britânicos. Ele não é o personagem principal da história. Não. Se você espera que vai ver o Arthur contando a história do Arthur, esquece, você vai cair do cavalo, mas correndo o risco de parecer muito homoafetivo como eu vou falar, você vai se apaixonar pelo personagem principal da história. Porra, eu me apaixonei de verdade, cara. Dervel, que personagem foda. Gay. Você nem liga mais pro Arthur, cara. Por isso, por isso que eu convenhamos, difíceis são os Arthurs importantes em toda a lenda de Arthur. Geralmente o Arthur é o coadjuvante até. Não tô conseguindo lembrar. Só nem no A Morte do Arthur, eu acho. Aquele. Acho que é o mais famoso dos livros, né? Sir Thomas Malory, né? É, do Thomas. Nem os livros do Malory tem. Os livros do Malory, o Arthur não é protagonista. No Brumas de Avalon, o Arthur não é protagonista. É. Um merda. Pois é, nos filmes, o do filme do. Aquele de 91, né? O Arthur não é o protagonista. Quadri. Com o Sean Connery e o. Não, o Excalibur é de 81. É o Sean Connery e o. Ai, meu Deus, ele é uma linda mulher. É o. O Shakir. Isso. Esse filme é muito ruim. É horrível. Mano, é muito bizarro, cara. O Excalibur, que o Joe Rod disse, é excelente, de 81. É muito bom. O Excalibur do John Borman. Isso, e o único que sobrevive dos cavaleiros no final. O Lancelot sobrevive e fica maluco. E quem sobrevive é o. Eu não lembro qual é o cavaleiro, mas quem faz ele é o Liam Neeson. É um dos primeiros. Eu acho que é o Galahad. Não, acho que não é o Galahad, não. Não é o Galahad. Talvez seja, enfim. Mas o Liam Neeson é outro que vive morrendo nos filmes também, né? E no Rei Arthur do Gerard Butler, ele. É o principal. É. Cara, melhor é o Gerard Butler, não. O Clive Owen. É o Clive Owen. Gerard Butler é do presente. Aquele filme é muito ruim, cara. Jesus, que filme. Eu gosto. Velho, eu não tenho uma hora que alguém quebra dedo pra acertar uma flechada, sei lá. Que filme merda. Eu acho. Não, sou guiado. Eu acho legal esse filme, eu curto ele pra caramba também. Mas eu sou meio traumatizado com esse filme, cara. Porque tem uma história. Mano, tem que fazer uma história de perrengue com caganeira. Qualquer dia, mano, vou ter cada história pra contar. Porra, o Crusher também. Mano, foi. Cara, só pra resumir, foi muito triste, velho. Foi muito triste o final dessa história. Caralho. Podia fazer um episódio com o Senhor da Eternidade, o Joe Rod e o Crusher. Vai ser Crônicas de Dragão. As minhas histórias só não são tristes porque eu sempre acho o McDonald's no caminho. É verdade, cara. Sempre tem o McDonald's com o banheiro no caminho do Crusher. Velho, eu podia escrever um livro, cara. Cara, o Joe Rod. Eu também, contou, cara. O Joe Rod me contou umas três histórias de cagadeira dele, cara. E nunca é a mesma. Ele tem um problema também. Senhor da Eternidade também, essa ganhou, caraca. O Crusher falou naquele podcast do num outro podcast lá de vergonha, que ele nunca foi numa casa de entretenimento adulto. Eu já fui, mas pra ir no banheiro. Nossa. Pegou 15 doenças no cu. Enfim, voltando pra agora. Então, assim, é legal por causa disso. Você aprende muita coisa e é legal. É meio bizarro como eu vou falar, porque quem me conhece sabe que eu sou cristão e tal. Já fui catequista, os caramba. Mas é bom você ler de mente aberta, né? Porque ele é muito crítico com a igreja. Mas se você for realmente com mente aberta pra quem é cristão e tal, você vai perceber que ele é crítico. Não é que ele é crítico, era daquele jeito, né? E isso que é interessante, cara. A história é muito boa. Diferentemente do gordinho Martin, ele sabe escrever porrada. Nossa senhora. É o melhor escritor de batalhas que eu já vi. Não, com isso aí que você acabou de dizer, você sabe que conquistou um monte de inimigo, né? Não, acho que não. Acho que não. Sim, vai ter nego que vai reclamar. Não, se tá errado, se reclamar tá errado. O cara não sabe escrever luta, ele admite, ele pula. Ele não sabe mesmo. Mas a galera vai gritar. E não é o foco da história dele, né, cara? Tu não precisa em Guerra dos Tronos, a última coisa relevante é a porrada ali. Tu quer saber quem o Tyrion tá comendo? E que o filho dele vai governar o quê, cara? Foda-se. Bernard Cornwell é um escritor melhor do que o Martin. Desculpa quem gosta do Martin. Eu gosto do Martin também, mas pra mim o Cornwell é muito melhor. Porque tudo que o Martin faz, o Cornwell faz melhor. Ué. Na minha opinião. O Caldela, ele fala que ele usa o Cornwell como inspiração porque ele tem as melhores descrições de parede de escudo, da merda que você tá na guerra, se mijando, cagando. Porque diferente do Tolkien, ele não é antropólogo, ele é historiador. Ele não vai descrever o desenho do piso, do ladrilho, do banheiro, da casa, do primo e terceiro grau do Frodo. Não, ele vai. Coisa que só Tolkien e Machado de Assis fazem bem. Exatamente. Cara, mesmo assim, eu digo que não é direito. Cornwell foi o autor que me fez gostar efetivamente de ler livro, cara. Eu tava escrevendo livro de RPG, eu escrevia roteiro de quadrinhos, eu escrevi Caramba 4 e eu não lia livro, era só na base dos quadrinhos. Pra mim, o escritor que fez isso foi o William Gibson. Depois que eu li Cornwell, cara, um mundo de possibilidades se abriu. E dos quase 30 livros que eu tenho hoje, só meus, quase metade é do Cornwell, cara. Não tenho o que falar, mano. Pra mim, Bernard Cornwell é o melhor escritor dos últimos, sei lá, 50 anos. E pra mim, o escritor que fez isso é um brasileiro, Domingos Pellegrini, As Batalhas do Castelo. O livro não tem nome de personagem e é sobre um feudo no, na Idade Medieval, num reino que não fala onde é, mas é na Europa, provavelmente. E, não, falando sério, é muito bom. É o famoso reino de puta que o pariu que estão. O nome do... A tagline do livro é... gente que tinha tudo pra se render, mas preferiu lutar. É uma coisa assim. Eu não sei mais onde tá o meu livro, mas tem na internet aí, é fácil achar o doc dele. As Batalhas do Castelo. É fantástico. Se o livro não for bom, nunca mais votei em mim. Meu Deus. Se o livro não for uma grande leitura, nunca mais vote em mim. Se o livro não for uma grande leitura, nunca mais votei em mim. Eu fiz a Marginal Tietê. Então, segunda recomendação é de quadrinhos que eu comprei recentemente. Eu ganhei de aniversário lá do trabalho um vale presente de R$70 pra caralho. Eita! Aí eu tentei comprar o Draconomicon do D&D terceira edição. Só que o filho da puta vende os negócios que não tem em estoque. Eita. Aí eles cancelaram a minha compra. Aí eu comprei um monte de coisas, entre ele um dos livros do Halo, mas não vou falar de Halo que vocês não gostam. Eu comprei um daqueles encadernados que a DC tá lançando, da DC Deluxe, dos Lanternas Verdes, que eles começaram desde a Origem Secreta, né? Aí eles lançaram Origem Secreta, Hal Jordan Procurado, várias assim, encadernados. Até eles, acho que eles vão lançar tudo que saiu de Lanterna encadernado até agora, né? E esse recente... Exato. Vai dar merda isso aí. Aí esse que eu peguei, que é o mais recente, tá até um precinho legal pro encadernado de capa dura. É aquele arco do Guy, né? É, o Ladro Negro do Verde. Que, cara, eu vou falar. Negro do eu eu gosto muito do Geoff Johns escrevendo Lanterna, né? Mas falar pra vocês, cara, a tropa pra mim é muito melhor do que as histórias solos do Jordan, cara. De uns tempos pra cá, o Geoff Johns foi pra Lanterna dos escritores, hein? Literalmente. Porque... A tropa pode ser melhor tem um motivo. Um homem chamado Peter Tomasi. Pronto, podem continuar. Olha aí. Eu particularmente recomendo tudo do Lanterna Verde, né? Que é o que eu comecei a acompanhar mais, talvez eu esteja levado por isso. Mas eu recomendo tudo o que foi lançado de Lanterna Verde desde o Renascimento. Sim, eu gosto muito do Renascimento até o final da Noite Mais Densa. O Dia Mais Claro eu já achei que tava arrastado demais. Foi muito... Porque assim, tudo que foi do Renascimento até a Guerra das Luzes, que é quando aparecem as outras cores, ele é muito focado só nos Lanternas. Isso é legal. Pra mim isso é muito legal. Porque naquele monte de mega saga que a gente tava tendo, eles envolvem algumas coisas mais locais. Então eu achei isso interessante. Mas aí se você quiser arriscar lá o Dia Mais Claro e o restante, vai na fé. Mas eu particularmente não consegui terminar de comprar, por exemplo, o Dia Mais Claro. E eu vou comprar os arcos das outras histórias do Tropa Sinestro, da Guerra das Luzes, A Noite Mais Densa, e eu parei com Lanterna. Vou parar de comprar coisa de Lanterna. Não, até isso aí eu tenho tudo em formatinho até o final da guerra mesmo, então eu não vou seguir, não. Ainda dentro de Lanterna Verde, procurem no YouTube Lanterna Verde dos Afogados. Nossa! Eu vou ver essa fita. E eu também tenho formatinho, Odaigo, mas eu vou, por questão de logística da minha casa, eu vou comprar o encadernado e aí, sei lá, passo pro meu irmão, que meu irmão, ele tudo bem que ele tava dando as revistas dele esses dias, aí eu peguei tudo que ele tinha de Novos Titãs da Abril. Que é isso? É umas 50 edições dos Novos Titãs da Abril aqui. Tem Caos Total, tem os caramba 4. Nossa, é do formatinho. Do formatinho. Aí eu vou, talvez eu veja com o meu irmão, se porventura ele vai querer, senão, sei lá, eu dou pra uma gibiteca, sei lá. Peraí, você vai me ajudar a completar a minha coisa? Olha só, sério, se for, isso vale pra todo mundo. Quem for doar história em quadrinhos pra alguma coisa, cara, não doa pra biblioteca. Procure uma gibiteca. Se não tiver segura, não doe pra biblioteca gibi, porque eles jogam fora, cara. Jogam fora. Eu doaria, sei lá, pra Enfio em São Paulo. São Paulo tem a Enfio, em BH tem a Gibiteca também, BH, aqui no Rio não tem, né? Lugar de merda. Então, quem for de BH ou de São Paulo tem pra quem passar, assim. Aqui no Rio, segura e. Tá merda, hein? Doa pra alguém, mas não dá pra biblioteca não, porque tá jogando fora. É zoado. Tá jogando gibi fora, isso não é legal. Crusher, vai! Como eu tava falando, eu gosto muito de seriado, né? O Ilapso sabe minha história com seriados aí, desde a época que a gente assistia 24. Caraca, aí. Muita emoção. Na verdade, assim, eu comecei aqueles a ver seriados... Aqueles eram os tempos, cara. Aqueles eram os tempos. Eu comecei a ver seriado de verdade com 24 horas. E era muita emoção, e Jack Bauer era meu herói, né? Sempre foi. Nossa, nosso herói. Sempre será. Ô, Crusher, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. O que, que você fazia depois do Lost? Então, tá. Assim, eu de ficar a pena lá e ela ia me dar uma bota, e enfim, depois eu ia pegar ela e ela não queria ficar comigo. Depois do Lost. Depois do Lost. Então. Saci, te amo. Beijo. Beijo, Saci. Só você, ninguém ama energia. Você me divertiu demais aquele dia, cara, você não tem noção. É, então, e eu sempre gostei muito do clima de 24, né? E quando terminou, foi triste pra caralho, porque não tinha nada pra substituí-lo naquela época. E aí estreou Homeland, Terra Natal, ou Segurança Nacional, em português. Tá na SBT já, passando? Tá passando em algum canal aí, cara. Não sei não. É um nome bem SBT, esse. Pior que não, porque tá certo. Nacional. Tá certo o nome, então não seria o SBT, não. É, faz sentido. É, vamos... Sei lá, eles transformaram Fringe em Fronteiras? Fronteiras. Não, é... Cara. É Fringe mesmo. Não, é Fringe, Fronteiras. Isso aí não é português de Portugal, não, cara? Não, esse é o SBT fazendo. Não, cara, o SBT não tinha esse subtítulo, não. Tô te falando, Smallville, cara. Smallville passou como Smallville também, não, né? Não. As Aventuras do Superboy. As Aventuras do Superboy. Ah, é verdade. Superboy, pra deixar pior. Cara, é Big Bang e a Teoria. Sim, SBT tá de parabéns sempre. Mas isso foi a dublagem. Isso foi na dublagem mesmo. É vendido, o DVD é vendido como Big Bang e a Teoria. É, não vamos culpar o SBT, que quem determina isso é a distribuidora. Não é o SBT que muda o nome. Não. Quando o SBT passa, ele muda o nome se ele quiser também. Também. O do Big Bang foi a distribuidora, mas o foi a Warner. Até porque, foda-se, não. Big Bang é Teoria, então não mudou o nome. Mas esses nomes bizarros... Não, mas aí é bom o nome. Aí é o nome irado. É, Homeland conta a história da Carrie Madison, que é uma oficial de operações da CIA. É operações em campo mesmo, né? Ela é como se fosse espiã da CIA, mas aquela espiã mais moderna, né? Mais realista. Não tem nada... bizarro igual o Elias. Elias era bem bizarro, os espiões. Nossa. Elias era maravilhoso. Eu gosto muito. Mas era bizarro. A espiã, né, no caso, a Carrie, que é uma oficial de operações lá, nesse caso eles são mais reais, né, como se fosse um oficial da CIA mesmo. E ela é encarregada de... da parte do Oriente Médio lá, né, dos Estados Unidos e do Oriente Médio, e procurar terroristas e tal. Ela tem até um terrorista que ela tá procurando há muito tempo, né, da Al-Qaeda até. E um dos prisioneiros de guerra que ela tinha lá no Oriente Médio diz pra ela que existe um americano que foi preso, um ex-sargento que foi preso e que ele foi convertido pela Al-Qaeda e que ele vai voltar pros Estados Unidos pra cometer um atentado. Ela não sabe quem é esse cara e ela fica tentando saber quem é essa pessoa. E quando ela volta pros Estados Unidos, conseguem resgatar um sargento que ficou 8 anos preso no Iraque, que é o Nicholas Brody, que é o outro protagonista da história. E ela tira da cabeça que esse cara é o sargento que foi convertido pela Al-Qaeda pra cometer um atentado nos Estados Unidos. Só que o cenário é o seguinte: nós temos essa gente que tá achando esse cara é um infiltrado, é um soldado americano que foi convertido pra causa muçulmana, e o povo americano que tá, porra, a guerra do Afeganistão, mó merda, a gente perdeu a guerra e perdemos dinheiro pra caralho, o cara voltou vivo, a moral da nação tá lá em cima. Então a gente tem um herói nacional contra uma gente sem credibilidade nenhuma. É porque o Afeganistão, a guerra do Afeganistão que foi perdida moralmente, né, é o novo Vietnã, né? Exatamente. É o novo Vietnã americano. Eles, não, nós ganhamos moralmente. Então, e assim, essa agente, a Carrie Madison, ela, no decorrer da história, né, você descobre que ela tem um problema psicológico, que eu não vou nem falar aqui porque seria um puta de um spoiler. Então ela é meio perturbada, mas ela é muito inteligente e tal. Ela foi recrutada quando ela ainda estava na faculdade e tudo mais, pelo outro protagonista da história, que é um agente de alto escalão da CIA, que foi quem contratou ela e tal, quem treinou ela de verdade na CIA foi esse cara. É o velho. Então, é o Saul. É o Saul. Só uma ideia do Crusher. É o inimigo Montoya. O Saul, o cara que recrutou a gente, ele tem a barba mais maneira da história da televisão, cara. Esse ator, aquele, cara. Sem a barba, ele perde totalmente a credibilidade. Ele vira um avulso. Você não respeita ele. Esse ator que faz o Saul, que é o agente da CIA, né, de alto escalão, ele é muito foda, cara. Ele só faz coisa foda. Ele é um daqueles médicos do Chicago Hope, pô. É o velho. Ele é Ele é muito foda. Oh, e aí e o inimigo Montoya, porra. É, e o inimigo Montoya. Homeland é interessante porque ele resgatou aquilo que 24 não explorava tanto. O 24 era bem focado na ação. As intrigas políticas, assim, claro, sempre teve, mas não era tão profundo. E aqui no Homeland é exatamente o contrário. As intrigas políticas e da CIA são muito mais profundas do que a ação. Tem ação, mas o foco é a política e como essa menina vai tentar provar que o cara é um sargento, né? Um policial convertido pela Al-Qaeda. Porra, eu tô com uma vontade absurda de ver essa série, eu não comecei ainda, cara. Cara, pra quem tá com saudade de 24 horas, isso aí é sensacional, cara. E pelo seguinte, cara, esse maluco, o Damian Lewis, ele fez o Band of Brothers, que é a melhor série de todos os tempos. Melhor que 24 horas? Não sei, agora eu tô confuso. Mas é bom pra caralho. O cara só em 3 minutos. É, em 30 segundos. Ele faz o Lorde Fodão lá do Band of Brothers, né? O Nixon não. Nixon é o outro cara, é o beberrão. Ele é o Major qualquer coisa. Qual é o nome do personagem, porra? É Major Holmes. É Winters, Winters. É. Ele faz o Winters, que vira o protagonista moral da série. E esse maluco é foda. E essa série inteira, só saiu o maluco pica da porra da série. Só saiu o ator sinistro da parada. O Michael Fassbender fez Band of Brothers. O Tom Hardy, que é o Bane, fez Band of Brothers. Esse cara aí do Homeland. Saiu todo mundo ali. É, Tom Hardy é outro que tem um sotaque sinistro na vida real. Pois é, essa galera inteira saiu do Band of Brothers lá. Era um bando de ator iniciante, né? E aí o Spielberg e o Tom Hanks mandaram o olheiro de futebol e acharam os caras lá. Acho que é o momento de começar a assistir agora, porque tá no começo da terceira temporada, né? Porque depois que ter 5, 6 temporadas, aí dá aquela desanimada, né? Muita coisa pra ver. Depende. O final da segunda já deu uma estremecida, assim. A terceira eu vou ver por questão de fé. Tô dando voto de confiança, porque o final foi meio... Pode. Você não gosta de Community, pode. Você não tem... Eu gosto de Community. Community é muito bom, mas é bom pelas razões erradas. Não é uma série de comédia, é uma série de produtores. Não é de comédia, É uma série É uma série pra você ver os produtores em ação, como a produção é foda. Aí, então tudo bem. Agora voltamos a ser amigos. E são de 12 episódios, né, por temporada. Então é seus 50 minutos lá, 12 episódios, acabou, até ano que vem. Então, bacana. E tem aquela atriz brasileira, Mônica qualquer coisa, que é muito delícia. Parabéns. Bacarim. Mônica, Morena. Morena Bacarim. Gosto dela desde Firefly. Posso recomendar uma coisa muito avulsa? Assim, você chega em casa do trabalho, 6 horas da tarde, tá cansado, tá triste, liga sua televisão na Rede Record e veja Cidade Alerta com Marcelo Rebelo. O melhor entretenimento da TV aberta. Cara, e eu acho impressionante como o Marcelo Rezende reinventou a voz dele, porque ele não era assim. Quem lembra dele na época daquele programa da Globo? Linha Direta. Na época do Linha Direta, e antes, quando ele era jornalista esportivo, ele falava normal. Ele falava normal, ele não era essa coisa de o Perceval tem 4 helicópteros, você vê o Perceval aqui, sendo repórter, você não imagina a riqueza que esse rapaz tem. O Perceval tem muito dinheiro, o Perceval é uma coisa impressionante. Vai ver aqui travestis em São Paulo. Não sei, o cara ele imita o Shaolin imitando ele. Excelente, Roger. Belíssima combinação. Excelente. Ainda na televisão, então, brasileira, eu vou fazer uma recomendação aqui, muito rápida e simples. Eu não sei o horário, eu não sei o dia, aí você olha na internet. O History Channel tá numa pilha... Ah, já sabe, né, o que eu vou falar. O History Channel tá numa pilha agora de fazer séries brasileiras, porque tem aquela lei nova aí que o pessoal é obrigado mesmo, fãs. E aí, eles fizeram a melhor coisa que alguém poderia fazer na vida. Chegaram pro Fred Melo Paiva, que é um mineiro muito louco aí, e falaram, cara, faz um programa aí pra gente, o que você quiser. E aí o Fred falou, então fazer o programa, vai se chamar O Infiltrado. Eu vou me infiltrar nas tribos e vou viver um dia como se eu fosse membro de uma tribo dessas. Então, cada episódio ele, sei lá, um episódio ele foi virar lutador de MMA por um dia. Caralho. Só que o Fred Melo Paiva, cara, ele é tipo o Salsicha do Scooby-Doo, literalmente. Caralho. Parece? Não parece, Bode? Parece muito, cara. Salsicha do Scooby-Doo. O cara cara é narigudo e tem gogó grande, assim. Narigudo. O queixo dele fica pra dentro, fica entre o queixo e o gogó. Tem aquela barbichinha escrota de adolescente, aquele cabelo de salsicha, cara. Como de é que é o nome dele? Fred Melo Paiva? Fred Melo Paiva, se não me engano. É Fred Melo, alguma coisa. Acho que é Fred Melo Paiva, assim. Joga um infiltrado que você acha. Igualzinho. E aí ele, por exemplo, nesse episódio ele foi virar lutador de MMA por um dia, né? E aí ele chegou lá na Vila Cruzeiro, aqui no Rio, na favela, encontrou um cara lá que luta MMA, né? Falou, não, eu quero que você me treine, porque eu quero lutar MMA. Mas assim, eu não sou muito bom de briga, não. Eu só sei um golpe, que é o meu enforcamento mortal. Esse golpe, eu só sei ele, mas eu sei mandar muito bem. Então acho que se você me ensinar, eu consigo. E aí o cara do MMA, ele leva mó sério, né? Ele treina o cara, não sei o quê. Aí no final, cara, eles botam esse maluco, esse filhote de lombriga, pra lutar contra o lutador de MMA de verdade. Um cara peso médio, cruzador, assim, um cara de 90 quilos quase. E o cara tem 50. E ele apanha, ele começa a apanhar, ele cai no chão e se cobre todo assim, né? Enquanto tá mostrando a luta, tá a narração dele mesmo falando por cima assim. Aí ele fala: nesse dia, o jornalismo levou seu mais duro golpe. E aí, tem um episódio de religião, que ele faz macumba, ele vai em casa de bruxaria, vai na igreja dos homens pretos lá no centro do Rio, e aí os homens pretos, no caso, né, dão uma conversa pra ele de que, não, a religião africana tem que ser respeitada, mas aqui é católico, aqui não vai ter nada disso, não sei o quê, e aí ele encontra um preto velho no meio da igreja. Um preto velho no meio da igreja. Aí ele olha assim, a puta, pô, mas você não falou que a África era lá fora? Por que tem um preto velho aqui no meio da igreja? Aí o senhor fala, olha só, colocar isso aí, eu vou tirar? Eu não vou tirar. Eu tenho que esquema. Mas eu aqui não tem lugar pra isso. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Tipo isso. E ele conversa com um sacristão de uma igreja aqui no centro do Rio, né, que fica uma cartomante, uma senhora, é cartomante mesmo, joga cartas, né, mas é com um embasamento mais africano, assim. Aí essa moça fica em frente da igreja, aí ele fez lá a coisa com a mulher receitou o oboê pra ele, e aí ele entrou na igreja pra falar com o padre não tava, ele falou com o sacristão. E aí ele perguntou pro sacristão, você acha que eu devo fazer o oboê mesmo que a dona Rita? Ele, olha, se você perguntar ao padre, o padre vai te falar que é errado, porque o padre é católico, e eu também sou. Mas eu acho que se você acredita, você tem que fazer mesmo. E aí, cara, tinha canjica na igreja. É uma brasilidade sensacional. Esse episódio eu acho que é o melhor de todos. E ele sempre tem uma frase de gênio. Nesse da religião, ele fala assim, eu tava com a receita que a mãe Rita passou pra mim. E aí eu tinha que comprar aquelas coisas. Era muita coisa de macumba. Aí eu não tive opção. Eu fui no Mercadão de Madureira, que é o maior varejão de macumba só aberto. É muito bom. E se já não fosse lúdico bastante, o cara ainda fica andando com uma bicicleta, tipo de criança. Sim, cara, ele usa a bicicleta no Pokémon Red Blue, cara. Cara, é a melhor coisa que a televisão brasileira fez desde a primeira temporada do CQC, assim, no mínimo. E o episódio que eu acho que eles proibiram, que eles vetaram, foi o episódio que ele virou ator pornô. Ele é casado e ele fez o filme pornô. E foi. Tem um que ele vai pro zoológico e aí ele fica lá exposto no zoológico, né? Aí sempre fica pra quem lá? Leão, leones, não sei o que lá. Caninos, não sei o que pro cachorro. Aí o dele, tava ele lá só de tanguinha, literalmente tanguinha, e fazendo pose de fortinho assim, né, fazia o muk, aí ficou uma plaquinha assim, Homo sapiens atleticanos. Aí assim, ele, psiu, aí a mulher olhava, né, achava que era palhaçada, tô brincando, não é sério, você não quer ser minha fêmea? Como assim? Pô, você é minha fêmea aqui, eu vou ser o macho, você vai ser a fêmea, todos os bichos aí no zoológico tem casal, reparou? Ali o leão, lá, ó, tem o leão, é leoa. Eu tô precisando de uma mulher aqui, você não quer ser minha fêmea, não? Não, vai dar trabalho, não, eu caço, é porque o leão é preguiçoso, ele manda leão caçar, mas eu caço, só quero que você lave roupa só, essas coisas assim. Isso. Então, cara, vejam, o Infiltrado, eu não sei a hora, eu não sei o dia, olha aí no site do History Channel. Bota no History Channel, não tem erro, senão vai passar trato feito também que vale a pena. Só passa isso no History Channel. Caminhoneiros do Inferno, trato feito. Aquelas séries do Discovery de caras barbudos que mexem com coisas automatizadas foram tudo pro History Channel agora. É um canal abençoado, cara. Também que é série dos ETs. Como os alienígenas influenciaram a arquitetura da Europa da Idade Média? Existe esse programa. Acho válido. Aproveita o ensejo aí da recomendação do Papaco. Putz. É, pode ver aí o filme Papaco, que nunca viu, né? É um pistoleiro chamado Papaco. É. Ele com um O, outros escrevem um U. É um clássico lendário da porno chanchada nacional. E... Qual é a sua graça? É, Papaco. Papacu. É aquele cara que anda puxando o caixão? É. Referência do Django original. Ah. Só que você não quer saber o que, que tem dentro do caixão. Tem no caixão do Papacu, né? Eu acho que eu já vi isso, mas eu não me lembro. O que tem no caixão do Papacu? Eu espero que não, Rebeca, pela sua parceria. Eu acho que eu já vi esse negócio aí. Rebeca, você tá aqui com a gente. O que, que você tem pra indicar pra galera aí? Então, gente, peraí, rapidinho. Vou dar um gole no meu café antes que ele esfrie, peraí. Cara, eu conheço. Velho, o café, mano, aqui tá um calor tão grande que eu nem me imagino tomando café. Lá em Brasília, com certeza tá também, cara, mas tem pessoas que são assim, cara. Minha namorada é assim, a Rebeca, assim, elas tomam um café pra dormir. Isso. A Paraguaia é assim também. Paraguaios em geral são assim, né? Uruguaios. Toma aquele tererê, que é um café com mate. É, pra tomar mate. Vai dormir. O ogro deve ser assim também, que é gaúcho, né? Ou tá frio, toma... tá quente. É o chazinho pra dormir. É café. Ah, exatamente. Peraí, eu tô no último gole, peraí. A Rebeca não dorme, né? Então não tem esse. Não é, tem isso também. Ela toma café e. Mesma coisa. A Rebeca não tem nem 30 anos, cara. E ela tem um demandas de sono de uma senhora de 80. Verdade. Durma umas 3 horas por dia, coisa incrível. Que isso? Pronto. Puxa vida, aí vai. Então, gente, eu vou indicar um seriado também. Eu queria ser mega original e indicar um negócio que ninguém nunca pensaria, mas eu tô com saudade. A série dos Vikings, que você viu, então. Não, não é essa não. Então não. Mas aí eu tô com saudade de um seriado que eu amo e que é a quarta temporada. Quarta não, terceira, já explico por que terceira. Acabou de acabar nessa sexta agora. Então vou indicar. Que é Strike Back. Vocês conhecem Strike Back? Eu conheço. Aliás, foi sua pessoa que me avisou que esse troço existia. Foi, é verdade. Eu que te viciei em Strike Back. É, que é bom mesmo, tá claro. A Rebeca é a imperatriz das séries hiperalternativas, cara. Ela é alternativa mesmo, hein, cara. Ela tem sono. Ah, não, olha essa série aqui de Vikings, é uma série norueguesa. Não, olha essa Strike Back aqui, que são, é um Prison Break, meio que tem cara de que vai dar certo, assim. E ela vem com umas paradas, assim, inacreditável. Nossa, cara, você foi tão longe agora. Do underground, cara, é muito underground essa parada. É undergroundaço. Pô, mas nem é tanto. Cara, se o Crusher não conhece, é porque é underground. Eu juro por Deus que eu nunca ouvi falar, cara. O Crusher é o... Passa até no Cinemax aqui? Caraca, olha só, o Crusher é a Sônia Abrão das séries de TV. Se ele não conhece, cara. É, cara. Tá bom, então. Toda vez que eu descobrir uma série nova, eu vou mandar pro Crush. Vou perguntar pra ele. Por favor. A dos Vikings também, ele também não deve conhecer. Você conhece o Respeito? Menos, né, gente? Ah, então Vikings não é tão underground. Desculpa, Sônia. Mas então, né? Respeito. Eu sou de bronze, se lembrar uma vez que ela foi intermediar negociação com o cara que tinha sequestrado uma mulher lá e o cara matou a mulher, cara. Aonde isso? Foi aquele caso da menina Eloá. Que o namorado entrou na casa da menina, botou sniper, a porra toda. O que, que a polícia faz? Qual a melhor estratégia da polícia paulista? Conta não, deixa a Sônia Abrão intervir. Nossa. É por isso que a mulher foi morta. Foi uma boa ideia. Eu lembro disso, mano. Não, mas é tenso, né, cara? Porque assim, nesse caso específico, se a polícia tirar com sniper é porque atirou. Se os caras invadissem e matassem os caras, é porque invadiu e matou. Mas eles escolheram a pior opção possível. É, vão deixar a cagada da mulher da TV que não presta pra porra nenhuma. É, se for pra ser culpado, vamos pelo menos deixar o cara estirado no chão e a mina viva. Recomendações? Snipers em casos de sequestro. Essa é a minha recomendação. É melhor do que dar o link pra Sônia Abrão entrevistar o Lindenberg e a Eloá. Nossa. Enfim, né? O momento virou silêncio. Aquele silêncio, né? Vai lá, Bebs. Vai lá. O clima chega, ficou denso aqui. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Strike Back. Assim, Strike Back, na verdade, é uma série britânica que começou como uma série de espionagem, inteligência britânica, num estilo parecido com as obras do Tom Clancy, e que estrelava... Final do Tom Clancy. Sim. E que estrelava o Richard Armitage, que é o Thorin Oakenshield, agora no Hobbit, né? E o Andrew Lincoln, que é o Rick Grimes no The Walking Dead. Ah, peraí, deixa eu dar oi pra Debs. Oi, Debs! Oi, tô atrasada. Oi, Debs. Oi, Debs. Mas enfim, né? Debs. Aí então essa primeira temporada fez um sucesso relativo lá no Reino Unido. E aí o canal original fez parceria com o Cinemax, que é um canal americano, pra levar esse seriado pros Estados Unidos. Só que no outro formato, né? Porque nos Estados Unidos, se você fizer uma coisa mais estilo Dude Bro, tem mais chance de vender. Então, abstrai essa primeira temporada, aí a série deu um pseudo-reboot e virou o Strike Back que eu vou falar agora, que tá na terceira temporada. Aí o Strike Back, a série Strike Back é sobre uma unidade antiterrorismo especial da inteligência britânica, que é a Section 20, como eles dizem, né? Seção 20. É, a Seção 20. E aí os protagonistas são dois soldados, um britânico e um americano, que era ex da CIA, mas acaba se envolvendo lá em altas confusões e aventuras com essa galerinha muito louca, e acaba indo trabalhar pra Section 20. Ah, então, que é o Michael Stonebridge, que é o britânico, e o Damien Scott, que é o americano. E cada temporada do Strike Back, a série ela não tem, como eu imagino que Homeland tenha, por exemplo, um arco maior, né, que vai ao longo das temporadas. O Strike Back, ela é uma história independente a cada temporada, e que é eles indo atrás de um terrorista X a cada temporada. Igual 24 horas. Tipo isso. É, tipo isso. Só que o 24 também tinha um arco maior, assim, né, que às vezes se estendia por mais de uma temporada, né. O Strike Muito Back pouco, não, ele é bem fechadinho. Assim, né? É, mais ou menos. A história do 24 é a vida do Jack Bauer, né. É. Porque 24 sempre tem alguém mais. Que escapa, cara. Isso, é um cara que escapa tempo, e depois escapa. Volta numa outra temporada. Mas assim, realmente não fica tão mas relacionado. Mas alguns plots se estendem um pouco mais, né? É, sim, sim. Tem a trama principal que se fecha na temporada. Tem sobrinha. É, o Strike Back ele é mais fechado, assim. Ele é bem fechadinho mesmo. Acabou a vida daquele terrorista ali naquela temporada. Na outra é totalmente diferente. Mas enfim. Aí só que o Strike Back, ele não é uma série muito cerebral, assim, ele não é muito profundo, ele é uma série mais voltada pra ação mesmo, só que ao mesmo tempo não... mas a espionagem fica no banco de trás, o negócio é porrada e tiro. Isso, até o slogan deles é assim: diplomacy is overrated, né? A diplomacia é superestimada. Então ele é muito... Não. A tradução não é essa, a tradução é: diplomacia é o caralho, vírgula, é. Porra. É, tipo, exatamente. Aí, só que assim, ao mesmo tempo que a série é bem voltada pra ação, ela não subestima a inteligência do espectador, sabe? Os plots, eles são muito bem construídos e tem umas reviravoltas inteligentes ao longo da série. Mas assim, se você tá esperando ver uma série super inteligente, cabeça, com altos reviravoltas super cerebrais, como 24, Alias, etc, não. Essa não é a sua série. Essa é a série pra quem gosta de ação. Inclusive, ela é muito boa pra quem gosta dos clássicos de ação dos anos 80, 90, aqueles filmes... Ali é o espírito do Butruco. É. O Stonebridge e o Scott, eles são bem estilo Duro de Matar, sabe? É o Brucutu com coração. Exatamente. E aí eles dois têm aquela dinâmica clássica, assim, que um é o policial, assim, mais... O policial não, o agente mais bonzinho e certinho. Tira mal e tira bom. Exatamente. Aí o britânico, que é o Stonebridge, ele é o certinho, o ético, faz tudo dentro da lei e tal. E o Scott é aquele típico americano frat boy, cheio das piadinhas, cheio dos sarcasmos, e que tenta sempre uma gambiarra alternativa pra resolver as coisas. Só que o bom é que eles têm uma química muito boa, assim, sabe? Eles têm uma química muito forte, eles funcionam muito bem. Então você fica investido na amizade dos dois. Então eu não preciso baixar a primeira temporada? Não, ela é muito boa. Se você quiser, baixa. Pode baixar, mas aí a série muda totalmente depois dela. Isso. Entendi. O Strike Back foi levado para os Estados Unidos, que é isso que eu tô falando. O estilo é bem diferente, né? Mais ação e mais farofa, vamos dizer assim. O primeiro Strike Back é mais sério. Mas assim, é bom assistir porque tem uma ligação dessa primeira temporada para essas outras três, entendeu? Só que mudam, como eu falei, mudam os protagonistas e muda o estilo da série, mas vale a pena assistir. E aí, então, eu recomendo para todo mundo que gosta de ação mirabolante. Cara, não, é impressionante. O time deles, o time de stunts deles, é muito criativo. Eles inventam cada fuga louca que você fica olhando pra tela com cara de bocó, sabe? Não, nem só as fugas, não. É mais as sequências de ação e destruição de coisa e explosão. É muita criatividade, cara. Eu me sinto. É muita criatividade. Cada episódio podia ser um filme de ação tranquilo, sabe? Algumas das sequências eu acho que são até superiores a muitos filmes de ação que a gente tem por aí. E é sempre assim, a Section 20, né? Sempre tem um chefe, uns dois uns dois que ficam lá na base, né? Uns dois agentes que ficam lá monitorando e etc. E o Stonebridge e o Scott, que são os que vão a campo mesmo, né? Então sempre são eles dois. São os peão. Sempre são eles dois, geralmente se infiltrando nos lugares. E eles sempre estão muito outnumbered, sabe? Eles sempre são eles dois contra 20 caras, 50 caras. Eles dois e uma faquinha contra 10 caras de metralhadora. É, tipo, a faquinha tem que ser compartilhada. Na facosa. A faca é na brodagem. Mas o legal é que como o roteiro é bem humorado, então eles sempre colocam umas pitadas de humor, assim, nessas situações, sabe? Tipo, já que ele tá na merda mesmo, então vamos aloprar aqui. Um abraço ao cabelo. Engraçado. Tipo, nessa última temporada, né, que acabou agora, a terceira temporada, teve uma cena que eles tinham que fugir de uma van. Vou dar um spoilerzinho, mas não é nada demais. Aí eles estavam amarrados e com um saco na cabeça. E tinham 5, 6 caras na van armados, né? Aí, como eles estavam de costas um pro outro, eles começaram a dar toquinho assim no braço um do outro, se comunicando em código Morse. Ah, tá. Aí, tipo assim, eu vou ou você vai? Não, vai você. Tá bom, então vamos no 1, 2, 3. Não, mas peraí, é 1, 2, 3 e vai? Ou só 1, 2, 3? Peraí, isso é no Máquina Mortífera. Isso aí é. Mas aí só que no código Morse, cara. Isso. É, isso aí é a cena do Máquina Mortífera do Riggs tentando tirar o Murtaugh do vaso sanitário, que tem uma granada lá. Peraí, vai ser 1, 2, 3 e vai, ou 1, 2, 3 e vai. O Pum Pum é seu parceiro, eu só quero tirar você daí. É bem essa dinâmica do Máquina Mortífera. Você percebe muitas inspirações nos filmes de ação dos anos 80 e 90, total sabe? Total buddy cop mesmo. Então tá bom. É, e aí, mas o bom, como eu falei, a série ela não subestima a inteligência do espectador, então ela não dá um roteiro, assim, extremamente bocó e que você não acredita. Não, ele tem... Ele é bem inverossímil em certos pontos. Né? E também, assim, no começo isso era mais superficial, mas agora eles estão indo por um caminho de ter um investimento mais emocional, sabe, na vida dos dois agentes, de mostrar o peso que a profissão deles tem na psique deles, sabe, que tipo, uma hora você vai sentir esse tanto de gente que você mata, esse tanto de experiências de quase morte que você passa, sabe, e também o que eu acho legal é que eles não são muito maniqueístas, sabe? Não tem, os terroristas são vilões maus e vocês são os bonzinhos. Não, a série, principalmente nessa terceira temporada agora, a série mostrou que cada um, do seu ponto de vista, acha que ele é o herói da sua história, sabe? Mesmo o terrorista, o pior terrorista, ele tá fazendo... Sei lá, ele quer soltar um vírus que vai dizimar 1/10 da população, mas ele faz isso porque ele acha que isso é certo, ele acha que ele tá fazendo um bem pra humanidade, ou ele acha que ele tá se vingando, que alguém fez mal pra ele, sabe? Tipo, nunca é... A pessoa sempre tem uma explicação, assim... Motivação. Uma motivação, exatamente. Um trauma do passado, ou uma... Todo mundo acha que tá certo ali. E mesmo a própria galera da Section 20 mostra que eles não são também tão bonzinhos assim, sabe? Eles estão agindo, fazendo a coisa certa, querendo salvar o mundo, mas eles matam muita gente pra isso, eles torturam pessoas, eles tocam o terror, e aí tem uma hora que eles percebem isso, falam, pô, eles começam a ter dúvida, né? Fala, caramba, será que vale a pena... Eu tô do lado certo, essa porra? Será que vale a pena eu promover esse massacre todo pra, entre aspas, salvar o mundo? Então ela é uma série que ela é bem legal nesse sentido, ela não é só uma ação burra, sabe? Ainda dentro do conceito de séries da TV inglesa, eu vou recomendar uma aqui que eu vi recentemente. É, já sei qual é. Essa aí mesmo, vocês dois não viram ainda, o Crusher acho que começou a ver. Fala. Ah, então fez muito bem, que é Black Mirror, que é fantástico, são 6 episódios, só um não tem nada a ver com o outro, na verdade são coleções de histórias, a única coisa que liga um episódio ao outro é que todas as histórias são baseadas em como a tecnologia influencia negativamente na vida em sociedade, né? Do ser humano. Aquela que você me indicou, aquela, né? Que eu falei 1000 vezes pra você ver. É verdade. Mas como eu também não vi Strike Back, enfim, tá 1-1. Então tá bom. E Doctor Who? Ninguém vai falar de Doctor Who? Não. Não, a gente é muito legal pra isso. Você vê Doctor Who? Não, mas se você quiser falar, fala. Tá, cara, muito... tem uma galera falando, não, porra, você tem que ver Doctor Who, é a sua cara, eu, porra, essa série... Pra você? Né? Pra você? Sinceramente, cara, acho que não é a sua cara, não. Guilherazzo, você tá andando com muito designer da PUC ainda, cara. Você lembra dessa galera aí? Entendeu? Eu assim, não é bem sua, não, cara. Desculpa. Pera aí, rapidinho, antes que eu esqueça, eu esqueci de um detalhe que talvez seja interessante pra vocês e pros homens que estão ouvindo aí. Strike Back tem muitos pegas, viu? E tem muitas mulheres lindas. Tem vontade pra caralho. É pega de carro ou homem pegando mulher? Dos dois. Pega de carro, pega de ao mesmo tempo, né? pegue na marcha, na minha marcha. Então tem uns pegas bem salientes aí, quem gosta, né? Assim, não é um Spartacus nesse nível não, mas tem pegação direta. Tem pegação direta. Nada é como Spartacus. É. Mas o bom é que as agentes, que tem umas, sempre tem, né, nessas séries, aquela espiã linda, maravilhosa, que os homens babam. Mas o legal é que as agentes femininas, elas não estão lá só pra serem bonitas. Geralmente elas são personagens que também quebram o pau e têm personalidade. Então isso é legal, esse equilíbrio também. Enrola o sangue ruim também. Vou fazer uma série chamada Um Gladiador Chamado Spartacus. Três palavras rápidas sobre o Spartacus: putaria, sangue e depravação. Pronto. Aí, é verdade. Deixa eu aproveitar que eu tô num ambiente que eu não vou ser zoado. Pode. E oferecer e indicar um Tokusatsu. Opa, cara, eu volto aqui só pra tu indicar um Tokusatsu, cara. Que sacanagem é essa? Ih, olha só. Olha só. Você não gosta? Você é gay, se não gosta. Ih, olha. Não, estou zoando o Joe Rod, eu adoro Tokusatsu. Aê, tá. Vai, porque indica assim, aí. Lá no Drink and Play eu falo Tokusatsu, os caras já me zoam, né? Mas só tem bêbado cachaceiro naquela porra. Ah, Márcio. Todos eles devem assistir também. Qual é o Kamen Rider desse ano, Joe Rod? Tá acompanhando? Não, o Kamen Rider eu não acompanho, cara, mas... O Gaime tá uma bosta já. Tá no segundo episódio e já tá uma merda. E eu não vou indicar um Tokusatsu novo. Não é um novo que eu vou indicar. Eu vou indicar um que minha esposa muito querida comprou pra mim na Liberdade. Já? Que é o meu Tokusatsu favorito. Metalder, o Homem-Máquina. Do Metalder! Shojin que Metalder. Cara, peraí, que a naftalina não, tá com energia. Não, pra mim, pivô e Metalder tem outro significado. Boa, né? Sagrado Metalder, cara. Mas aí, ô Joe Rod, quer dizer então que você tem material agora? Fala aí. Material. Fala aí. Como assim? Você não vai entender. Você tem material, fala aí do Metalder. Então, cara, Metalder foi uma das 300 séries que passou aqui nos anos 80, 90, né? Só que ela não foi muito vista pelo pessoal porque ela passava na Bandeirantes. Que em São Paulo é quase não pegava Bandeirantes. Caralho, pelo menos. Como assim? É verdade, cara, é verdade. Pegava bem ruim, cara, antigamente. Ah, tá. Ah, não, esquece. Eu tô com a cabeça em outra época, assim. Aqui sempre foi tão tranquilo, Bandeirantes. A gente não tinha Record. É, mas é verdade. Eu lembro que quando eu via Manchete, eu tinha que colocar o rádio pra tocar a rádio Manchete pra ouvir o áudio da televisão. É verdade. Meu Deus. Mas é. Vai, João. E Metalder conta a história de um cara assim, de um cientista que construiu um robô, um cyborg, enfim, com as feições de um filho dele que morreu na guerra. Aí o tiozão é morto quando ele consegue ativar o robô, que era pra ser uma arma de guerra na Segunda Guerra Mundial. E aí ele vira basicamente ele lutando contra um império maligno, que é o Império Neros. E tentando conviver Neros. Com os humanos. Neros. Né? É Neros que fala no original? É, Nerosu. Que é esse Neros. O grito de guerra do. Né? Esse que é o grito de guerra das tropas do Império. Nerosu! Nerosu! Cara, e o foda do Metalder é que ele era super ultra mega dramático, velho. Sim, sim. Era um banho de sangue e lágrimas a cada episódio, velho. Ele enfrenta tanto um cara... Tanto que no Japão ele não fez sucesso por conta da seriedade. É, eu lembro de um episódio que ele enfrenta um cara que tem uma armadura e tal. Não lembro de qual das tropas que ele era, mas ele era um cara humano com uma armadura. Era a tropa biônica, era a tropa ciborgue, era a tropa monstro. E a tropa... biônica. Blindada, mecanol, biônica e monstro. Isso. Eu acho que era da blindada. Que aí ele vai matar o cara, só que ele não mata, ele fala: não desperdice sua vida, a única vida que você tem e tal. Foda, mano, lindo. Não, os sensores dele detectam que o cara é vivo, ele para antes de matar o cara. Cara, o meu episódio favorito do Metalder, acho que era dessa tropa de monstro biológico, assim, que o Metalder, a princípio, tenta ajudar uma família de monstros a fugir do Império. Sim, muito louco. E sei lá o que é, é um filhinho, tipo, filhinho, mamãe monstro e monstrinho, e o monstrão pai, né? E o pai, é. E sei lá que treta acontece, que eu acho que os vilões conseguem capturar de volta os caras e obrigam o papai monstro a lutar contra o Metalder, cara. E o Metalder não tem outra escolha senão matar o cara. É muito dramático. E aí, mas antes ele promete que vai ajudar a família do cara. Exato, eu vou te matar, mas vou ajudar a tua família. É muito aí, sério, aí a mãe tenta se vingar, ela descobre que não, na verdade, o cara não tinha escolha, ela desiste. E aí o filho tenta se vingar, e o filho entra numa das tropas. Aí a mãe, mano, é muito louco, cara. Metal era muito louco. Metal deixa o moleque bater nele. É muito louco. Vai, pra base. Matei teu pai. Metal é o maior número de manly tears por minuto possível, cara. E o Daigo pode me corrigir, porque eu tava vendo com a Jéssica, a gente pirando. Cara, a trilha sonora do Metal é do mesmo cara que fez a trilha de Cavaleiros, não é? É o mesmo cara. E ele recicla muita coisa de Metal em Cavaleiros. Cara, e de Cavaleiros em Metal e de. Mas tu conseguiu isso como, Joe Rod? Blu-ray, DVD ou não, quê? Não, DVD. Em altíssima qualidade. A única coisa que é triste do fansub que eu consegui na Liberdade é que tem alguns episódios que são os que não vieram pro Brasil, ele tá só em japonês. Ele não tem nem legenda. Não, tipo episódio 9, esses assim, não tem. Tem uns que não vieram mesmo. O episódio da grande Olimpíada do Império Neroso, por exemplo, passou uma vez só. Aí tem gente que não tem áudio. E cara, o último episódio, velho. Caralho. Ah, meu Deus, cara, tu me copia isso, velho. Preciso assistir isso de novo. As coisas acontecem meio... Eu acho que as coisas acontecem meio rápida no último episódio. É mas, que cara, a série foi cancelada, né? Ela não tem a mesma duração. É muito triste, cara. Nossa, isso é muito... Era o Metadra que tinha o cachorro falante que depois apareceu no... Springer, Isso. Pô, tinha uma coleção de personagem foda, cara. O Top Gunner, o episódio favorito é o primeiro episódio que o Top Gunner aparece. O executor do Império. Que fica a maior disputa, né, entre os dois. E era bacana das lutas do Metalder, que assim, não era o estilo clássico do Tokusatsu, que era artes marciais, golpe que explodiu o monstro. Ele arrancava órgãos internos dos bichos. Arrancava pedaços. Era porra, né? Monstro com porrada. E o design das tropas, cara, tem uns que são muito toscos. Mas, mano, tem outros que você olha, puta que pariu, velho. De design, pra mim, assim, design de inimigo. O líder da blindada, o Kurgan, que aqui no Brasil acho que é Arthur. Sim, que é o que tem a espada e tal. É. Acho que só Cybercops tem um design de inimigo tão bom, cara. Apesar da série não ser, infelizmente, tão boa, é foda. E é isso, o Metalder é muito bom, não assistam Troopers. Steps. Opa! Debs. Aquele momento. Debs, foi aniversário do Guanabara esse fim de semana, né? Do rival aí. Porra, grande Guanabara. Mas e aí, o que, que você trouxe pra recomendar pra gente aí? Olha, pra você que aproveitou o aniversário do Guanabara, com certeza rolou aquele defunto da velha atropelada. Aquele frango desossado, porque a tia velha disputou com você, só sobrou a carne. Pão de alho. Aquele pão de alho sem alho que foi raspado na hora que puxaram do filme PVC. Cara, um dia ainda vou no aniversário do Guanabara. Não vai. Vai não, cara. Fala isso não. Não vai, Sebs. Você se joga na multidão e eles vão te levando lá pra frente, parece show de metal. Gente da porra, para com isso. Para de dar ideia. Vai, deixa ela falar. Para com ideia. Porra, que isso, cara. Para com isso. Não, então, mas eu vim recomendar aqui um filme mara. Eu fui condecorada com o ingresso da pré-estreia de Os Suspeitos. Cara, mas olha só, prepara que agora é a hora do filme de suspense foda. Suspeitos vale a pena. Ele começa já assim, o Wolverine. Desculpa, é Wolverine, não é Hugh Jackman. Diz uma coisa, esse é o filme que você chamou pra ir ver com você e ninguém foi? E que geral cagou, é. Esse mesmo. Tá bom, geral, então agora a vingancinha é dizer que o filme é foda. É. Ingresso com pipoca e refrigerante. E a comida? Eu fui e comi a pipoca e o refrigerante do meu não amigo, que não. E aí caiu a internet dela, tá vendo? Só pra ela parar de zoar os outros. Eu acho foi recalque tá pra 3G também. Eu acho que a energia lá no, na ilha morreu de novo. Então. Ei, voltou. Para de falar mal de mim. Fala aí. Pois é, eu comi a pipoca e o refrigerante do meu amigo que não foi comigo. Uh-huh. Entendeu? Mas, olha só, quero deixar bem claro pra quem tá ouvindo que esse amigo não necessariamente sou eu, não, tá? Pode ter sido eu, o Lupe, a Lilith, a Paraguaia, o Goku. Pode ser qualquer um que mora no Rio O bode, o bufalão, uma galera. O bode. Esse é o prestígio. Esse filho da puta, né, Debs? Esse filho da puta. Foi só mal entendido, Debs. Agora tá namorando. Foi tudo mal entendido naquele dia que eu falei que tava namorando, que eu não tava. Mas sim, voltando ao filme, cara. Pô, o filme começa assim, ó. Wolverine tá ali rezando um Pai Nosso. E aí, de repente, o filho dele dá um tiro no Bambi. E tu fala, caralho, eu... Calma, ele mata Bambi, um piadinho ou um animal? O animal Bambi viado, da Disney. Ah, tá. E aí você já começa assim, caralho, que merda, ele matou o Bambi. E aí ele vai falando várias paradas de sobrevivência e não sei o quê. E aí, de repente, ele vai na casa do negão, leva os filhos e as filhas pequenas somem. E aí começa toda a trama. Filme suspense muito foda, muito bom. Você muito não sabe o que tá acontecendo direito. E cara, você se engana. É tipo o Game of Thrones. Você tá acreditando que, pô, aquele personagem ali, pá, não tem nada a ver. E de repente, pô, caraca, era ele. É foda. Muito bom, vale a pena, assistam. Não vai ter mais ingressos de graça, nem com pipoca, nem com Coca-Cola. É, mas eu ganhei ingressos pra ver Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, do site camisamar.com.br, o maior site de Dragon Ball do Brasil. É, não chamei ainda, calma, não peguei os ingressos, fica calmo. Você jogou? Não joguei ainda, tem o jogo, a Vivi Werneck pediu pra informar, bem lembrado. Tem o jogo feito do filme, foi feito aqui no Brasil, pela Aira. Então eu vou colocar o link do site, o jogo feito no Brasil. O de Dragon Ball. É bacana, é muito bom o jogo, cara. É muito maneiro. É muito maneiro. Recomendação também. Olha aí o bot também recomendando lá o viaduto. Fica aí a recomendação. Quem tu viu o filme, tá do Dragon Ball, tá recomendando, tá muito bom. Eu gosto de jogos. Pessoal, como diria Silvio Santos, não temos mais tempo. Então, pra gente terminar, cada um aí tem direito a 30 segundos pra falar mais uma coisa, se quiser, Ogro. Virou MDM. Eu recomendo que as pessoas assistam a melhor série animada de todos os tempos, que é Venture Brothers. Muito bom! Caraca, os Irmãos Aventura. Assistam Venture Brothers, um dos vilões de uma temporada é o David Bowie. É. O nome daquele segurança é Barbosa, né, em português. O Barbosa Sansa em português. Tá muito foda. Cara, ele tem naquele jogo Poker Night, né? Sim, tá no Poker Night. Porque tá de graça na PS Plus. Killerados, vai. Isso aí, cara. Então é hora da aventura. É muito hora bom. De aventura! Com isso já comeu a minha recomendação de 30 segundos, a do Bode e a do Daigo, provavelmente. Não, a minha não. Vai. Eu recomendo também. Bode primeiro, vai. Sem ser Avatar, Bode. Eu ia recomendar The Guild, mas já que a gente tem que terminar isso muito rápido, eu vou passar uma imagem bonita pra vocês. Busquem conhecimento, tchau. Busquem conhecimento, tchau. É Rebeca Lioshi. É, assistam um filme que saiu há pouco tempo de terror, que em inglês chama The Conjuring, e em português é Invocação do Mal. Muito bom. Olha só. Caraca, eu nunca levo fé em filme de terror, cara. Eu sempre acho que eu sou uma merda. Não, esse é muito bom, pode assistir. Debs. Olha, recomendo muito o programa Black Ink, que tá à venda no Steam. Tá beta, quem comprar ganha todos os plugins que eles lançarem de graça. E é muito bom, substitui Photoshop pra fazer pintura digital. É, a Debs ganhou aí do namoradão. Isso. Daigo. Eu recomendo Aquaman da DC do 952. Leiam, não reclamem, é foda e vão tomar no seu cu. O desenhista é o brasileiro, né? Quem é o brasileiro? É, o desenhista é Ivan Reis. Ivan Reis, o melhor desenhista da atualidade é o Ivan Reis. Não tenha dúvida. Crusher. O Crusher vai recomendar aquela hamburgueria 162 que levou a gente pra comer. Muito boa, por sinal. Então, pra terminar com mais uma recomendação gastronômica, né? Eu ia falar pra vocês viajarem pra Miami e comprar o PlayStation 4 lá, que ia ser mais barato. Mas então eu vou fazer uma recomendação gastronômica. Uma. Sonho. Também pro Rio de Janeiro. Pro Rio de Janeiro, pro pessoal que mora no Rio, tem o Sindicato do Chopp do lado do antigo consulado do Peru, lá em Copacabana, que foi. Tem fantástico. O Peru não, mas o Sindicato do Chopp é uma coisa. Não. Quem é das galera estranha aí reconhece a arte pela galeria. Opa! E também aí pra galera aí, serve frio pro São Paulo, a Minas, pro Rio do Sul, pro Chiqueiro. O Crusher falou que ele voltou, olha aí. Agora cala a boca, Crusher, não vai mais falar. Tem o Croassonho, é muito bom. Eu não queria falar, não. Fala. Eu não queria falar, não. Ah, eu tenho uma recomendação. Caralho. Eu aprendi a tocar violino e tocar violino é muito legal, cara. Ai, todos que é muito tocar... legal. Eu também aprendi um pouco. A Debs tá nessa onda aí também, a Debs também, pelo que eu sei, cara. Estão os três aí. Todos amam violino. Todos amam. Tô aprendendo. Tenho aula toda semana. Obrigado. Não. Que coisa absurda. Eu só lembro como é que toca o tubarão. É um difícil, hein? Mas isso não é com cello que toca? Com violino também. Pode ser com violino também. É o Caicai Balão do violino, né? O que... É tipo isso. Caicai Balão de violino, brilha estrelinha. Cara. É, no violão é brilha estrelinha, no teclado é Caicai Balão, e no cello e no violino é tubarão. Que fantástico. É muito, muito primeiro mundo esse instrumento mesmo, né? Você aprende a música no filme. Não, não. Nossa. Olha só, aproveitando que falou de violino, vou passar aí o link pra botar no post, uma orquestra no México, sei lá, em algum lugar latino aí, que as crianças fazem instrumentos com lata e lixo. Muito legal. Paraguai. A paraguaia fala direto dessa orquestra aí. Muito bom. Vale a pena. Gostaria muito de agradecer a todo mundo aqui, ao Ogro, ao Clerados, ao Bode, à Rebeca, à Debs, ao Daigo, ao Crusher e ao Joe Rod, que foi dar banho no Marquinhos, e a mim, o Ilapso, que sem mim não teria nada disso aqui, porque eu sou muito importante, eu sou especial. Sim. E ninguém, uhum, ninguém é especial, tá, gente? Fica bem claro. Não. É, não. Uhum. Não. O Crush, ele tá rindo sem nem saber o que a gente tá falando. Não. É muito da hora, muito da hora. É muito da onda, cara. Rebeca, qual é o e-mail do Baixo Feito Soco, Rebeca? Peraí, que tem muito tempo que eu não faço isso, peraí. Eu gosto de jogos. @ baixofeitosoco.com. Debs, Facebook, Debs. Porra, facebook.com/baixofeitosoco. Isso. É assim que se digita. É assim, lá dentro você procura também o grupo aberto da galera, que é /groups/baixofeitosoco. Tem o Twitch, o Twitter, o Treleléu e o Chaptura. Tá? Queria também recomendar aí o Diário da Debs. Procurando o Diário da Debs. Quero também recomendar o Girls of War, que é o blog do qual a Rebeca participa. Ela é a presidente no momento. Só tem gostosa, é o que diz. Nice. Também quero recomendar o Douglas Jung no site da Herói, escrevendo sobre quadrinhos. Eu quero recomendar o Douglas Jung, né? Você tá recomendando o Daigo, né? Recomendando o Daigo. Também quero recomendar o Tanguinha.com do Pod. Não. Quero recomendar. Você é burro, cara, já acabou, O blog Pito da Frita do Killer Asus. Não. Quero recomendar o Objection, que é o pra você ver o Ogro ao vivo, gostosão. Objection! Objection! O Diego GC, o Alex. Então, uma turma, uma galera lá no YouTube do Phoenix Down. Lá no Phoenix Down ainda, quero recomendar o Gamix, que é a coluna do Joe Rod, que tá dando banho no Marquinhos, que é o Joe Rod, o grande papai do Baixo Frente Soco. Então. Não. Daddy vai vestir de Batman, vai criar um menino, vai colocar ele de minissai e vai mandar ele matar os outros. Não. E vai aparecer o Nicolas Cage no futuro. Pera aí, terminar o programa. Que legal. Você vai contar agora a história do Chupinho. Caralho, a história do Chupinho. Então, essa história me foi contada quando a gente estava lá em São Paulo, que parece que tem lá, numa faculdade muito famosa da Zona Sul, um cara que trabalha numa parte lá do departamento, aquele departamento que várias pessoas se comunicam, né? Não vamos citar nomes, nem vamos citar... Na Zona Sul do Rio ou de São Paulo? Do Rio. Ah, tá, na PUC, tá, vai. Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro. Conta a história que esse cara aí tinha um amigo que uma vez, o cara morava dentro uma da apoteose. Ele conta essa história que o amigo desse cara morava ali perto da apoteose e recebeu uns amigos pro carnaval. Uhum. E aí a mulher do cara tinha viajado e tal, e o cara saiu, se divertiu com o pessoal, bebeu. Quando volta pra casa, ele acorda com o cara chupando o piru dele. Deus, melhor forma de acordar, né? Aí, só que não. Tal Tu acordou com o cara chupando teu pinto? O que você fez? Ah, cara, tava maneiro, eu. Ih, caiu o É que eu preciso dar banho no meu neném. Oh. Ganhou, cara, apelou. Ganhou.